jogos e diversão começando a sua 204ª edição. Pra quem não sabe, dando uma olhada, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana que vamos fazer a rodada de reviews, porque quem não sabe tá dando mole, é feio e não sabe as regras. Depois do nosso episódio de Disco Ninja, tem um episódio random, Heroes of the Storm. E aí, depois do episódio random, a gente tem o nosso episódio de reviews do BaixoFrenteSoco.com. Essa semana que a gente tem o Ilaço. E teremos também uma legião de astros e estrelas do BaixoFrenteSoco.com fazendo os seus reviews. Gente que gravou review, sei lá, quando não tinha nem voltado o programa ainda. Então vai ter coisa que não vai fazer nenhum sentido. De repente, depois do Ximenes. Vai ainda, depois do Ximenes. Ximenes. Que surge das longínquas terras da putaria a leitura de e-mails do Baixo Pretissor, que em seu programa Eu Gosto de Jogos. Aqui comigo está a Senhora da Eternidade. Muito boa tarde, boa noite, bom dia e bom caralho. E bom foda-se. Hoje é um dia brabo, mas ainda assim gravaremos desta merda, pois é nosso dever. Sem dúvida, estamos aqui dando nosso sangue, nosso suor e nosso sêmen, principalmente. Porra, bastante sêmen. Tem gente que vive disso nos Estados Unidos afora. Vive é de verdade. Vender... Meu sonho. Não vive de vender fluidos. Enfim, esta leitura de e-mails é referente ao nosso programa de número 204. Pariu, 204. Que eu não lembro mais qual era. Heroes of the Storm. Ah, porra. Eu tô pegando agora. Eu não lembro nem o que a gente gravou ontem, quanto mais lembrar o da semana passada. É brabo. Mas eu consegui pegar rápido. É porque eu não participei desse também. É verdade. Você participou, né? Participei, lógico. Eu só vi a parte dos e-mails. Muito justo. É, pô, eu não jogo Heroes of the Storm, o que eu vou fazer? Podia começar a jogar agora, ué. Ah, não, minha conexão não dá pra isso, não. É tenso. Mas enfim, vamos começar com um e-mail aqui de um rapaz que fazia um tempo que não mandava e-mails. Ele é o Chinês Flamejante 69. E ele manda para nós. E aí, funkeiros, aqui quem fala mais uma vez, depois de uma eternidade, é o Chinês Flamejante 69. Apesar do tempo, acho que ainda dispenso me apresentar novamente, porque até participei de um programa. Porra! Ele super deveria se apresentar, porque eu não me lembro porra nenhuma dele. Quer dizer, mentira, eu lembro do nick dele. É, lembra-se do nick, pelo menos, que é um nick de fato marcante. De fato. Acompanhei toda essa fase de retorno do BFS, mas só agora lembrei-me de mandar um e-mail. Essas pessoas com Alzheimer, depois falam, né? Isso é uma preguiça, isso, não é... chama preguição, seu safadeza. Agora, sobre Heroes of the Storm, sou fã da Blizzard por causa de Warcraft 3 e Starcraft 2, que só joguei a primeira parte, ó. E as paradas mais antigas, tipo Rock'n'Roll Racing e Lost Vikings. Ninguém fala de Death and Return of Superman e isso me deixa... É, e nem de Blackthorn. É, inclusive. Ainda mais é outro que vai entrar no Heroes of the Storm aí pra frente. Ah, né? Sem dúvida. Blackthorn vai dar uns tiros de 12 no povo. Eu fico imaginando como é que vai ser o Blackthorn jogar no MOBA. Será que vai ter as bombinhas que andam no chão? Com certeza. Pô, tem que rolar, né? Vai chamar um Zork pra stormar o campo, vai ser bonito. Vai ser lindo. Porra, por isso, logicamente, fiquei bem empolgado com o anúncio desta merda. E assim que ganhei uma key do beta, jogar. Estava curtindo bastante até o game, até as partidas começarem a lagar e eu dizer que eu preferia jogar Tibia Hentai. Cara, Tibia Hentai tem muito potencial. Tibia Hentai que continua jogando assim. Mas concordo com o conselho geral do podcast que farmar é uma merda e esse jogo está muito melhor sem isso. Eu não vou. Era Main Vein, de Caçadora do Diablo, se quiserem saber. Caçadora. Ah, é tipo a Demon Hunter? Tem ela também? Tem a Demon Hunter do Diablo. Pô, que louco. Enfim, só deixando aqui o jabá do canal dos meus amigos, que às vezes nunca eu também publico alguma coisa. O nome dele é Geek Style, nome clichê da porra. E deixo o link abaixo para facilitar. Eu não sei se esse link estará na postagem. A gente sempre fala que vai botar link e no final todo mundo caga baldes e não coloca link, então tem é, surpresa. Procurei o Patreon do BFS e... Mas também tem o fato que ninguém suporta. É, também. Mas esse link aí, esse link aí é o certo? O que? Do Bashman. Ah, é, cara, eu li essa porra desse meio. Ele botou um Patreon que é tipo de um artista qualquer. Ah, então não é o nosso mesmo. Não, né? Não é. Então foda-se. Cara, não é difícil. Sério, não é difícil achar o nosso Patreon. É, se você conseguir achar, você vai saber que você tá no lugar certo, tá? É. Quando você entra na porra de um site, tem uma porra de um cara com um capacete de peixe, sei lá que porra é essa. Mal feito pra caralho, aliás. Tem alguém dando suporte nesse filho da puta? Caralho, espero que eu acho que tem. Deixa eu ver. Eu espero que nenhum dos nossos tenha pago esse cara. Não, não tem. Ninguém deu dinheiro pra ele. Graças a Deus. Aleluia. Sigam não dando dinheiro pra esse cara, por favor. É, por favor, capacete de peixe, né? Porra, vocês têm que ter algum respeito próprio. Pois é. Longa vida e próspera a vocês, funkeiros, e no mais, foda-se. Foda-se você também, amigo. Continue assim. Foda-se tudo, inclusive. É, foda-se tudo. Agora, qual é o próximo? É, Lone Player. Lone Player já mandou e-mail pra gente? Já, na última semana e na última semana antes dessa e mais algumas. Ele é quem? Ele é aquele cara que é fã de RPG? Não. Esse é, acho que é o Plebeu. Plebeu, é, porra. É que tinha um outro Lone, alguma coisa, não tinha? Porra, agora você me pegou, mas eu acho que tinha. Não é um nick lá muito, oh meu Deus, ninguém nunca usou. É, não sei, galera, me perdoe, eu tô velho, eu não me lembro as coisas. Mas enfim. Olá, eu sou o Lone Player de São Paulo. Gostei muito desse último programa. Eu não sou o maior fã de MOBA e, pra falar a verdade, nem sabia ao certo o que era um. A explicação do Senhor da Eternidade ajudou bastante, mas ainda continuo meio leigo sobre o assunto. Ouço muita gente reclamar do comportamento da rueragem. Pra quem não sabe, rueragem é o ato de ser brasileiro na internet. E até lixezamente brasileiro. É, ser extremamente brasileiro demais. E até mesmo da falta de educação dos BRBR. Isso é realmente um problema ou é o clássico mimimi de uma sociedade que não aguenta um bullying bem feito? Cara, é um pouco de cada, né, no caso. É, tem gente que não tem muita tolerância. Tem muita viadagem, mas também, cara... E também tem muito corno pra mesmo. Todo mundo que já jogou algum jogo multiplayer com brasileiro sabe como é triste a situação. E não é só o ato do cara ficar falando merda, xingando sua mãe, isso aí, falando que você é lixo, isso aí tudo bem. Não, mesmo o problema porque é que nego faz ou o jogo, nego se mata, nego faz merda, fica putinho e caga o jogo. Mas enfim. Eu ainda acho que os maiores praticantes de bullying em troço online são os russos, não a gente. É, na real, aqui na América do Sul, inclusive, os argentinos e os chilenos são muito piores. Que isso? Mas eu acho que pra galera do de fora deve ser tudo igual, né? Ah, não, sabe, não deve nem saber qual dos três é onde fica Buenos Aires, né? Pois é, mas enfim. Outro ponto que eu gostaria de saber é que com a popularização dessa nova modalidade de prática esportiva, conhecida como eSports, um bom jogador consegue fazer carreira e ganhar a vida competindo? Se sim, qual o limite de idade de competidores? Cara, conseguir fazer carreira e ganhar a vida... consegue, sacou? Mas que é que nem a maioria dos esportes, sacou? Você só consegue fazer uma vida se você tá lá no top 20, sacou? Jogadores. Você tem que treinar o tempo todo. Se você tiver, por exemplo, tênis, eu tava lendo um artigo sobre tênis outro dia, que você até o finalzinho do top 100, nego fica no prejuízo, sacou? Essa carreira te traz prejuízo. Você tem que pagar pra jogar, basicamente. Caralho, é tipo Fórmula 1, né? Que sem patrocínio você não vai lugar nenhum. Exatamente. Então, ou qualquer outro spot corrido. Até top 100 você tá meio na merda. Quando você começa a chegar top 80, top 50, que tu começa a fazer dinheiro. E também não vai ser muito. É, isso e na maioria dos esportes também não. É, por exemplo, o MMA, que também não é um esporte que paga muito bem. Até só os caras muito pica que ficam ricos com a parada. Ganha grana. A maioria, tipo, os caras mais merdas, assim, que lutam no crédito preliminar, o cara não consegue nem ser só lutador, sacou? O cara tem que ter outros empregos, outras merdas, senão o cara não consegue viver. E eu acho que pra esportes é a mesma coisa. É, tem que treinar, você tem que dedicar. Então isso significa você não ter outro emprego já. É, assim, se você estiver pensando em seguir essa carreira ou alguma coisa assim, eu recomendo você não largar a sua faculdade, não largar o seu emprego e no seu tempo livre você se esforçar o máximo possível. Uhum. Até porque se você quiser seguir carreira com essa porra, aposto como você não faz porra nenhuma da vida nem de jogar essa merda mesmo. Justo. Mas... eu tinha pensado a mesma coisa. Mas aí tá, se a parada começar a te dar uma grana foda, beleza. Aí você pensa em largar seu emprego, mas sempre tendo um plano de backup, né? É, aí, e essa tem que ter um plano B, né? E o que nos remete a sua segunda pergunta, né? Qual o limite de idade de competidores? É, eu não sei esses MOBAs atuais. atuais, eu acho que dá pra você jogar até um pouco mais velho. Mas MOBA praticamente é tudo moleque. Eu lia muito sobre StarCraft e parece que a partir dos 20 anos, sei lá, você já começa a perder seus reflexos. É. Então, assim, por exemplo, hoje em dia no StarCraft 2 eu não sei, porque o jogo ficou um pouco mais acessível. Mas na época do StarCraft 1, um jogador de 25 anos ele já era considerado velho, estando pra se aposentar no StarCraft. Então, mas assim, hoje, pra esses MOBAs, assim, jogo de mongoloide, eu acho que deve ser mais tranquilo. Deve dar pra jogar até uns 30 e poucos anos, sem maior problema. Mas depois disso, você vai começar a perder seu reflexo, vai começar a ficar um bosta. O que eu sei de jogo de luta é que tem nego até de 40, quase já. Não sei. Tipo o Jay Bailey, tipo o Alex Valle, que jogava Street Fighter, a galera já é mais velhinha, assim, um pouco mais velha que eu, e ainda é nego que dá caldo em torneio. Eu não manjo a idade do Taito, mas eu acho que ele tem quase 30 já. Eu não sei como é que é no meio de Street Fighter, assim, que me parece que também depende de reflexo. Né? Ah, depende. Mas tem uns caras que treinam até ficar mecânico. É, exatamente. A parada, o cara treina tanto, não só o próprio personagem, como as matchups, né? Que ele já sabe o que o cara vai fazer, ele já tem uma resposta automática. Tipo, nem questão de reflexo. Mas enfim. No mais, como sei que o Senhor da Eternidade e o Gigante Rei, o Daigrion, são manjadores de UFC, o que acharam da vitória do Belfort? Ele ainda consegue lutar em alto nível ou pegou um cara tão baleado quanto ele foi a forra? Bom, difícil, hein? É polêmico. Primeiro que eu acho que sim, ele ainda consegue lutar em alto nível. Consegue, mas não por muito tempo. Ou ele chega e destrói. Eu acho que... ainda é meio que uma incógnita como é que ele vai ficar depois de proibirem os suquinhos lá que ele tomava, né? De cair em cima dele. Então tá um pouco complicado pra ele nesse sentido. Eu acho que, por exemplo, ele não vai conseguir mais lutar uma luta de 5 rounds tranquilamente. Ele vai depender muito de atender uma luta rápida, senão ele tá na merda. Mas, bom, cara, a própria luta dele contra o Weidman, me pareceu que ele tava no início da luta, ele tava extremamente perigoso. Só que me pareceu que ele gastou tudo que ele tinha ali, cansou, e aí o Whiteman jogou ele no chão e ele ficou lá tartarugando, como ele sempre faz, né? Na verdade. Mas enfim. Ficou lá de mochilinha. Ficou de mochilinha, mas enfim. Cara, eu, de certa forma, sim, ele pegou um cara tão malhado quanto ele foi a forra, porque o Dan Henderson, ele não é nenhum jovenzinho, ele já tá meio fudido. Não mesmo, já passou da época já. Não, eu tô já claro. Foi perigosão, mas... Mas, tirando isso, cara, ele primeiro que ele foi o único cara na vida que nocauteou o Dan Henderson, né? Aquele cara, então ele só tinha perdido pro ele deve ter, tipo, 300 lutas na carreira dele, né, o Dan Henderson. E segundo que, cara, ele ainda tá em relativamente boa forma. Inclusive, ele há pouco tempo ele nocauteou o Shogun, né? Então tem isso. Teve isso. Mas... É basicamente isso. Eu acho que ele ainda tem algumas lutas aí pra fazer em alto nível. Agora, se ele vai ser campeão ou não, aí eu acho que já é uma coisa mais complicado. É, campeão eu acho que não é mais não. Só se ele pegar alguém bem... Não sei, pode ser dar uma cagada, né? Mas enfim. Uma cagada do tipo acertar um golpe de sorte e mandar o nego pro chão. Mas assim, ele ser campeão eu acho improvável. Muito. Mas é porque isso. Porque também não vão deixar alguém mais assim, digamos assim, de nível inferior chegar num campeão, né? Hoje em dia é mais difícil acontecer. Tem aquela coisa bonita lá que o UFC tá aprendendo com o luta livre, que é o booking. Pois é. Fica perigoso. Pois é. Mas enfim, agora o próximo é uma epopeia. O próximo, puta que me pariu. O próximo eu vou ter que te pedir uma ajuda na hora das cláusulas. Cláusulas, sim, ouvintes, vocês ouviram isso. Vamos ter cláusulas no próximo e-mail. Olá, novos colegas Daigo e Senhor do Inferno, e foda-se. Aqui quem fala é o Marrom do Pau, também conhecido como Feijãozinho do Anal, familiarmente nomeado de Cocô, Brum Van Dijk. Cara, esse negócio de Senhor do Inferno, e foda-se, eu sinto um extremo orgulho. Que eu acho que isso foi uma coisa aleatória que eu falei em um dos podcasts. E ficou. E aí as pessoas me chamam disso agora. Eu acho isso mágico. Eu acho sensacional. As pessoas realmente prestam atenção nas merdas que eu falo. E essa foi uma introdução que puta que pariu. Pois é. Vejamos. Parabéns aos editores do BFS. Até 2014 vocês eram apenas mestres em fazer edições de podcast nas coxas. Mas em 2015, vocês merecem o título de doutores do autoplágio. Nossa. Caralho. Pela segunda vez seguida, vocês copiaram o tema de episódio anterior. copiamos e ficou bom para um caralho de jegue bem veiudo. Eu acho que ele diz que a gente copiou porque a gente já tinha feito um sobre MOBAs, que a gente falou muitas coisas que a gente falou no do Hots também. Eu não duvido. Mas enfim. Que teve toda uma reintrodução. Pois é. Vejamos, faço a edição plágio de Metal Gear. Será muito bom. É, tá esperando, né? Talvez o da Konami. Fique alerta. Venho aqui reclamar dos serviços do Léo Sanches, também conhecido como Puta dos Pixels. 3 semanas que eu compartilho o post do BFS e apenas os seus apadrinhados ganham sorteio. Preciso ganhar logo essa pixel art. Minha patroa já está triturando minhas bolas. Voz de menina. Você parece que tem 15 anos, todo molecote. Compartilhando com aqui os três. Mata, seu vagabundo. Cara, é assim, eu vou deixar a dica de mandar sua mulher tomar no cu. Você pode fazer isso. Aliás, você pode mandar ela tomar no cu e, inclusive, executar. Dessa forma, ou eu paro de ouvir o BFS ou eu perco a patroa. Se eu não tiver mais a diversão da quinta-feira à noite, vou abusar do Léo Sanches, nem que seja apenas o virtual. Ah, se você morar no Rio de Janeiro, acho que tem como, tem jogo. Acho que ele deixa tu dar uma abusada. Mas, além das reclamações, inspirado pelo desabafo do Ximenes no grupo do Facebook, quero agradecer ao novo fenômeno nessa infeliz rede social. Já sofri muito com solicitações de joguinhos pay to win, fotos de comida, vídeos motivacionais de malhação. Caralho, você é amigo de quem pra ter isso? Porra. Declarações de ódio ao PT. É, isso é pra todo lado. É normal. Infinitos posts compartilhados sensacionalista e outras merdas vindas dos Heroes of the Shitstorm. Caralho. Nossa. Já cheguei a cancelar esta porra por minha mãe questionar a minha sexualidade após amigos pelas de umas putas postarem sou gay no meu mural. Aí é foda porque a culpa é de todo brother. Tem que ver isso aí. Ai, meu Jesus. Mas graças à Zona Relâmpago, a Daigocracia, minha vida mudou. Agora, sempre que vou ao grupo do BFS, tudo é diversão. E as trevas são expurgadas em questão de segundos. Assim como o ninja global Jiraiya, Daigo não perdoa. As pessoas são uma merda. Mas assim como o policial móvel Giban... Sim, eu vou falar todos os nomes corretos das séries aqui. Daigo nos defende do mal que existe em cada um de nós. Caralho! Sempre que encontra um inimigo, Daigo brande o martelo do exílio, apresentando-se como o panteão da justiça encarnada. Prega sua austeridade pelas diretrizes do BFS. Agora eu vou pedir a sua ajuda para que você diga, tipo, uma cláusula e eu digo o que que é. Perfeito. Cláusula 1. Daigo, eu tenho o direito de banir qualquer insolente em qualquer circunstância sem aviso prévio. Cláusula 2. Daigo, quando considera alguém cretino, pode submetê-la a uma pena pelo seu próprio julgamento. Anexo a cláusula 2. Forma e circunstância é permitida até excluí-lo de forma permanente. Cláusula 3. Daigo da prioridade a quem considera pessoas de bem no grupo, podendo ignorar reclamações de membros contrários à sua justiça. Cláusula 5. Eu gostei que ele pulou a cláusula 4, porque foda-se. Cláusula 4. Não, mas isso é canon. Não, depois, é canon. Caso um cretino entre no grupo para fazer jabá em local inadequado, a pena é aplicada pelo peso do martelo. Cláusula 6. A punição é severa para aqueles que destruíram o sonho e machucaram o sentimento das crianças. Cláusula 9. Caraca! Esse aí segue o canon nervosamente. Daigo, tem dinheiro de... Tem dinheiro. O que que eu tô com quem dinheiro? Quem dera tivesse dinheiro, né? Porra. Exterminar qualquer criminoso que destrói a paz do grupo do BFS. E assim, no andar das primaveras, o BFS curará o câncer mais rápido que a fosfetanolamina. Criando algo muito pior no processo. Mas nosso arauto da ordem limpará o mundo do caos, ungindo o progresso a golpes de marreta. Caralho! Nossa senhora! E a voz do povo é a voz de Deus. O martelo da alvorada pertence a Daigo. Cara, são e-mails como esse que me fazem ter esperança na leitura de e-mails do Baixo do Soco, entendeu? Ué? É por isso que eu gravo essa porra todo... Mirem-se no exemplo de Marrom do Pau. Marrom do Pau também é conhecido como Feijãozinho do Anal. Cara, isso é muito nome de pagodeiro. É, de pagodeiro, de atriz pornô. Quer dizer, ator pornô, no caso. É, nenhum deles é... Como é nome de gigolô. É o nome de gigolô. De gigolô homossexual. É, negócio é o seguinte, tu não beijou na boca não, pô, né? Pô. Caralho, pá! Eu sou macho, pô. Pô, tu sabe que eu te amo, caralho. Mano, tem que fazer essas merdas assim, caralho. Roleplay é da hora. Muito obrigado, Brum Van Dijk. Qual é o próximo? Ah, não. Ah, não. Susto. Achei que ele não tinha botado o nick de CS, mas botou sim. Fala, galera do BFS. Aqui é o Dash, o cara que ficou no sol quente pra pegar um autógrafo do Kurata, nosso eterno Kamen Rider Black e Black RX. Escrevo porque estou vendo uma falta de e-mails aí e resolvi ajudar. Olha só, cara. Muito obrigado. Muito obrigado. É que isso, pessoas, mirem-se no seu exemplo. Iniciei minha história, imagino, com BFS em 2013, com o cast sobre a Square. Caí no BFS sem querer, enquanto com M. Enquanto com M, eu acho que eu vou tirar um screenshot aqui. Sem querer, enquanto procurava coisas do finado downloading. Estamos aí até hoje. Sobre MOBAs, eu nunca fui fã, achava eles muito chatos. Mas com Heroes foi diferente, pois teve uma variação de cenário de objetivos. Tem mesmo? Tem. É o grande lance dele, a grande diferencial dele é isso. O grande lance of romance. A única coisa ruim é que a comunidade é muito tóxica. O início era bem legal, mas agora tá um saco. Não à toa que Senhora Dash, minha namorada, só joga LOL Heroes contra bots, pois é uma merda jogar, que comunidade vocês sabem, né? Mas enfim, cara, é assim, você tá certo, mas eu não acho que seja muito pior do que as outras comunidades, não, cara. A comunidade de MOBA aqui no Brasil é um câncer mesmo. Ela é em qualquer lugar do mundo, principalmente aqui no Brasil. E dizer o porquê disso, por que é tão merda essa galera? Bom, porque os seres humanos são horríveis, né, Dash? Não sei se você sabe. Tem que ver isso aí, né, filho? O ser humano, inatamente, é uma bosta. No mais, jogamos jogos co-op no PC e no PS3. Imagino que ele e Senhora Dash. Abraço e até a próxima. Enviado de meu Asus. Devia ser de meu anos. De meu anos. Olha, assim, muito obrigado pelo seu e-mail, Dash. Fico feliz em saber que você e sua namorada são exímios jogadores e ouvintes do Baixo Feito Soco. Mas eu gostaria, da próxima vez que você mandasse e-mail, pra você, por favor, tomar cuidado com a sua grafia. Porque... passa na corretora, é legal. Porque ler o seu e-mail tá me dando um pouco de vontade de morrer. Mas fora isso, tá jóia. Muito obrigado. Só passar no corretorzinho, brother. Não dura nem 2 minutos. Sim. Enfim, o próximo... Bora pra tua namorada corrigir. É sua namorada, esperamos que... Enfim. Senão, o futuro aí da família Dash talvez seja... Bom, o último e-mail desta rodada do Chacal Sniper, lá vem ele dizendo para apenas comentar duas coisas rápidas. A primeira, totalmente relevante, é que minha filha de um mês se amarra na leitura de e-mails do BFS. Nossa senhora! Nos últimos dois programas ela fez silêncio e ficou sorrindo enquanto ouvia as vozes de Daigo e Senhor da Eternidade. Acho que estou educando já bem a pequena. Ou não, não. Você cara, tá me tipo, pelo contrário, acho que tinha que tomar cuidado com isso que você bota pra tua filha ouvir. Porra! Ainda mais o tanto de merda que a gente fala, que mas agora enfim, não tem ninguém. Cara, manda um beijo pra ela. Ellen o nome, não é isso? Eu acho que é. Bom, vou chutar Ellen. Se for Ellen, manda um beijo pra Ellen. Se não for Ellen, manda um beijo pra não Ellen. É, pra não Ellen. E, por favor, compareça. Se possível, leve a pequena criança no dia 21. Vai ter aí o Baixo Frente Foda-se. Também conhecido como edição Daigo em Rio. Aquela coisa bonita. Vai ter cachaça, então vai ser ótimo pra criança. Porra, imagina, vai ver o pai bêbado já. Vai ser uma coisa linda. Coisa linda. A segunda, que talvez até já tenha sido citada por outra pessoa, é que nosso amigo Solid tem feito streamings de Heroes of the Storm com alguma frequência. Como ele não está usando o Twitch, nem todo mundo fica sabendo, mas sempre tem aviso no grupo do BFS no Facebook. O senhor da Eternidade pode falar melhor sobre a sua. Bom, já que eu fui invocado, ele está fazendo stream numa plataforma que se chama... Hitbox, se eu não me engano. A Hitbox TV, né? Acho que isso é brasileiro. Porque o Solid tem essas babaquices de usar novas tecnologias, entendeu? Mesmo que a antiga já seja boa. Não, mentira, ele falou que ele ficou puto com o Twitch por algum motivo lá. Mas, não, de qualquer forma, eu não faço ideia quando o Solid faz streaming, geralmente é quando dá na telha. É, ele simplesmente surge, mas não avisa ninguém. Assista, porque é divertido, geralmente eu jogo com ele e a gente fica falando merda e tomando coisas químicas. É, um dia, provavelmente, faremos uma leitura de e-mails durante o stream de Heroes of the Storm. Não é improvável. Não, não mesmo. Então, acabou-se esta zona, o Chacal Sniper diz abraços a todos, e é com ele que nós vamos, pois abraços a todos, continuem gostando dessa merda que nós fazemos. Pois continuamos avisando a vocês que uma hora vai dar merda. Vai, uma hora vai. Mas até lá. Até lá vocês continuam aí. Continuem fiéis. Vocês continuam fiéis com essa maravilhosa síndrome de Estocolmo. Sim, e por favor. Mais... Mandem e-mails emocionantes como os que a gente recebeu hoje, entendeu? É, o de hoje, não. Um cara que mal sabia escrever, mesmo assim ele mandou e-mail pra gente, entendeu? É, tem isso também. O outro, fazendo uma declaração de amor ao Daigo e tudo que ele representa. E o Chacal Sniper dizendo que até a filha dele ouve o nosso podcast. Tá doutrinada. Dizendo que a gente só fala merda e a filha dele tem, sei lá, meses. Um mês. Um mês. Mas enfim, muito obrigado. Isso que eu chamo de Nature vs Nurture. Darwin teria ódio de nós. Pois é. Mas enfim, foda-se desta porra. Sigam em frente para ouvir o programa de hoje. Logo mais, tem mais e até. Diversão na vez. Hasashi Daigreu, diga pra mim, o que você jogou há muito tempo já agora? É, faz um tempão, né? Olha, em minha defesa, eu joguei ele essa semana sem nem saber que você ia me avisar, mas enfim. O que eu tive jogado algum certo tempo é Chroma Squad Tactical Sentai Simulator. Que bonito, Tactical, né? Tactical Sentai Simulator! Chroma Squad! É um jogo muito bonito, é um jogo muito bom, é um jogo muito agradável aos olhos. Se você é fã de táticos, você deveria jogar. Se você é fã de Super Sentai, você deveria jogar. Se você tem duas mãos, você deveria jogar. Se você é fã da zoeira, se você é da zoeira e pela zoeira, você deveria jogar. Já é... Esse tipo de jogo, como o Chroma Squad, ele é bom porque ele apela pra todos os lados, né? Porra! Ele vai pelo lado da mecânica, né? Ele apela pra quem, enfim, gosta da mecânica de táticos, né? Ele apela pela mecânica, pela sua própria meta mecânica de ser um simulador de um programa de televisão, então ele já tem esse apelo extra, e ele apela no coração, apela direto nos sentimentos. Se você é um brasileiro, se você viu Changeman, se você viu Flashman, se você viu Google Five, meus pêsames, se você viu... Pois é, que isso, Google Five é lindo. Bambolês. Bambolês, bolas, malabares. Chroma Squad é um jogo da Behold Studios, que é uma empresa lá de Brasília. Né? Que infelizmente nós não conseguimos entrevistar no nosso mês da independência. O cara tava com a esposa grávida, acabou de ter filho, mas a gente vai correr atrás deles ainda. Uma hora a gente chega. A gente gosta de Brasília, só não gosta de Legião Urbana. Isso eu odeio. É, isso não. E não ter árvore naquela cidade. O resto eu acho legal lá. A Behold teve série de problemas, né, Daigo? Com a licença, né? Porque a Saban implicou pra caralho com o desenvolvimento. A Saban encheu o saco no fim, ainda queria arrancar mais e ainda forçou eles, em vez de escrever Super Sentai, escrever Power Rangers no jogo todo. O que é uma parada muito ridícula, assim. É um negócio bem mongol. Se a gente for recapitular o número de jogos que trazem o conceito de Sentai sem usar esse nome, porque talvez os nomes Super Sentai seja uma franquia da Toei, eu não sei. Não, porque a Behold ia usar, né? Eu usar o nome Sentai, na verdade. Acho que só ia usar Sentai. Se é Super Sentai, daria frente. Porra, Sentai é tipo uma palavra, né? Tipo, olha só, você não pode usar a palavra turma no seu produto, não, porque eu sou dono da Turma da Mônica e, tipo, turma é minha marca registrada. É meio coisa assim, né? Foi esse lero-lero que eles tentaram jogar. E como advogado era melhor... É, uma religião deles é superior, né? Isso também. Do Saban lá, do Chuck Do Heim Saban e do Chuck Levy. Aí levou, né? Bom, parece que o prejuízo financeiro pra eles não foi tão grande, inclusive, se não... A gente vai falar com eles ainda, tentar falar com eles ainda, ouvir isso da boca deles, mas eu acho que isso acabou sendo positivo pra eles, né? Porque... Acabou tendo uma visibilidade maior por causa do... Teve uma exposição, assim, ia sair um jogo brasileiro com a ideia de Sentai / Power Rangers e a The Fucking Saban, detentora dos direitos da franquia Super Sentai no Ocidente, implicou com esses caras. Então vamos olhar pra esses caras, eles merecem alguma atenção. Uou, esse jogo deve ser legal, então. Pessoas estão prestando atenção nele. A gente não tem números aqui, mas parece que deve ter sido uma... me parece que levantou uma atenção que eu talvez não fosse ter. Né? Talvez fosse ter uma atenção mais aqui dentro. Talvez uma atenção até que tenha pago os portos pra outros sistemas que eles fizeram e vão fazer, né? O... tem um detalhe que a gente, eu comecei a falar, não terminei, a gente pode recapitular uma série de jogos que utilizam o conceito de Sentai ao longo dos anos e que não passaram por Toei, não passaram por porra nenhuma, não são jogos do Super Sentai da Toei. Mesma coisa com Metal Hero e esses outros subgêneros de Tokusatsu como um todo. Lembra do Hikaru On, por exemplo, né? Que é o Uchu Keiji da universidade, da escola. E que acho que não tem... O investigador escolar Hikaru On. Investigador escolar Hikaru On. E que acho que não tem nada a ver com a Toei, se não me engano. Não, acho que não é da Toei, não. Não é da Toei, né, aquele OVA. Mas se fosse também, enfim, é um desenho animado, é um anime, não é nem Tokusatsu. E eles ainda chamaram Akira Kushida pra cantar a abertura, que é só pra... Pra dar aquela... você sabe do que estamos falando, você que está aí na poltrona. Mas acho que a Behold fez um excelente trabalho, apesar das dificuldades que eles tiveram. Claro que essas dificuldades já foram dificuldades de pós-produção. Eles são caras que vinham do Knights of Pen and Paper, um jogo que é, porra, aclamado. Uma galera joga até hoje. O jogo já não é mais... Não tá mais tanto na alçada deles, né? Enfim, foi publicado por uma outra empresa. Enfim, tem uma série de... Eles meio que cederam parte dos direitos. É, de detalhes. Mas, Daigo, explica aí um pouco pra gente da mecânica do Chroma Squad. Chroma Squad, como é um simulador de programa de TV infantil que passa nas manhãs de domingo no Japão, faz com que você lute principalmente, primeiramente, por audiência alta. Como isso funciona? O diretor vai dar uns toques pra você durante a batalha. A batalha é um lance tático, você tem ali cada um dos seus 5 soldados, 6 posteriormente, porque obviamente isso aconteceria. Assim, tá lá todo mundo no campo bonito, aquele grid, né? Se você jogou, se você já jogou Super Robot Wars, se você jogou Ogre Battle, você sabe jogou como... xadrez. É, se você jogou xadrez, dama, você sabe como isso funciona. Aquele monte de quadradinhos, você pode posicionar o seu membro da força-tarefa do esquadrão num número fixo de quadradinhos, alguns mais, outros menos. Por exemplo, o verde anda pouco, o azul anda pra caralho, amarelo e rosa anda igual, e o vermelho é lerdo por natureza. Aí você posiciona, você se alinha, perde um inimigo e enche ele de porrada. Se tiver mais um amigo seu, você pode acionar a sensacional mecânica do stand-by. Se você chegar junto de um inimigo que tem um amigo seu adjacente, vocês dois vão bater nele ao mesmo tempo, fazer uma coreografia, uma cagada ensaiada, bonito pra caralho. Sim. Aí você segue os toques do diretor, tipo, ah, mata esse cara com especial. Ah, mata esse cara com um super ataque de arma. Como é que funciona essa métrica da audiência? Ela vai sendo atualizada turno a turno? Turno a turno. Quanto mais você faz, mais porcento de audiência você vai chegando. Quanto mais espetacular a sua forma de resolver a batalha, maior a sua audiência, né? Exatamente. Acaba que você vai fazer praticamente a mesma coisa toda fase. Que não, é o princípio de Super Sentai, na verdade. É, logicamente. Né? Você vai começar humano, você vai matar uns inimigos rápido, tá? Vai dar uns golpes combinados, vai matar um inimigo em tantos turnos fixos. Aí vai chegar um monstro, aí você vai ativar o maravilhoso grito de guerra, que é customizável. Você escreve o que eles querem ir. O que eles vão gritar pra se transformar. No meu caso, eu fiz uma humilde homenagem aos Trapalhões. O que você colocou? Manja o casamento dos Trapalhões? Uhum. Antes da cena de porrada contra o José Abreu, que o Didi fala, calma, calma, porrada! Calma, calma, opsito, calma, porrada! É, que eles pulam no palco. Aquilo é sensacional e eu não tive como não colocar. Eu acho que eu ia colocar a frase do Ralph do Clark. O Cross Changer? Cross Changer! Aí acaba que é de Jetman também, né? Não, mas pra mim é por causa do Ralph Clark. Eu nunca vi Jetman. Ah, não. Mas até aí é homenagem. Isso, com certeza. Tem até a... Não, tem os dois transformando e tinha um fan art que era os dois deitados no chão e a Leona vestida de comandante dos Jetman com um revólver na mão. Revólver na mão, você conhece. Tem nada. Porra, isso é sensacional. Como é que é o orçamento nessa porra? Porque além de você ter uma batalha contra a audiência, você tem que confrontar o monstro do orçamento, né? É, o monstro do orçamento vem dos seus patrocinadores. Se você conseguir bater as metas de audiência pra manter os patrocinadores, eles vão te dando dinheiro a cada capítulo. Konobango Miwa. É, exatamente isso. Aí você ainda pode tentar aumentar a sua audiência pra manter os patrocinadores contratando publicitários. Aí vem até algumas referências, tipo uma das firmas de publicitário chama Mad Folks e tal. Uhum. É tipo, aí diz, ó, eles são meio escola velha, mas uhum, eles fazem o serviço. Maior. É, o que mais você pode fazer? Você pode... Não, tem sempre jeitos mais grassroots de você conseguir audiência. Você pode entrar em contato com com grupos de e-mail, mail list e tal. Você pode pedir pros fãs fazerem ali um boca a boca pra você. Pô, maneiro. Isso é entre as batalhas, é entre os episódios, no caso. É, entre os episódios. Quando você tá decidindo o que você vai fazer próximo. Se você vai larga pra próxima missão, ou você vai ver... Ah, outra mecânica interessante. Quando você detona um monstro, deixa cair um pedaço dele, um balde, um tubo de celofane, plástico, vidro, capacete de motoqueiro, e você vai juntando isso pra fazer os próprios do seriado. Revolvinho, não, revolvinho de brinquedo, espada de plástico, aí você vai melhorando, assim, aí tem as peças pro robô também, que depois... Ah, isso! Tem robô! Tem. Depois do segundo episódio, você descola o robô, que obviamente é todo precário, baldão, né, papelão pra tudo que é lado, aí você vai melhorando ele também. E as batalhas de robô são fáceis, mas elas passam a ideia de que você está, digamos assim, atuando com uma roupa de robô feita de fibra de... Fibra de foda-se. Fibra de foda-se, fibra de vidro, fibra de carbono, fibra de puta que me pariu. É bem louco. Aí, dependendo da peça que você fizer pro robô, ele vai ter um golpe extra, ele vai ter uma facilidade. A mesma coisa é pras peças de roupa e tal. Normalmente é pra aumentar a defesa e agilidade. E as armas, obviamente, vai mudar o jeito do sprite do bonequinho atacando. Mas é bem, assim... É bem, tipo, ó, faça a mesma missão várias vezes pra ver o que você ganha. E como é que o jogo se diferencia, então? Como é que ele não se torna enjoativo? É porque sempre tem uma coisa nova pra fazer. Porque não é, o diretor não diz sempre as mesmas coisas. Entendi. Então, por mais que você tenha um pré-conjunto de soluções, né, de macetes que você sabe que vão aumentar a audiência, o que, enfim, qualquer programa de televisão tem, a Sony e a Abrão tem, você... É verdade. Você, na verdade, tem... tem subconjuntos de coisas que vão variando, né, de um episódio pro outro. Os episódios são só a luta com o monstro, direto. É, basicamente é. Você já começa num cenário, normalmente é um chroma key verde bonito, ou então é locação quando eles estão com dinheiro. Ah, é, tem esses meta-comentários direto. Porra, sobrou uma grana, vamos fazer uma locação aqui. Tem um vilão específico? Tem. O antigo diretor que dirigiu o programa que eles faziam antes na TV a cabo. Mas se enfrenta esse cara no final? Não, não precisa falar. Não precisa falar, mas ele é um vilão recorrente. E outra coisa, tem mais algum clichê de Super Sentai no meio? Você falou que tem um sexto cara, tem um mentor? Tem um próprio que eles encontraram num galpão que eles alugaram pra filmar, que é um cérebro gigante num tubo, que é normalmente quem diz as coisas pra eles fazerem a série ficar legal, ficar maneiro. Eles não sabem que esse troço não é um prop. E que isso tem muito a ver com a série. Tcharam. É, sem querer dizer, mas basicamente a história do jogo é essa. 5 dublês que faziam um programa pra crianças na TV a cabo, enchem o saco de trabalhar com o diretor cuzão, se mandam, abrem uma produtora e falam, nós vamos fazer nosso próprio programa. Aí eles descolam um galpão pra poder fazer as primeiras filmagens, tem esse próprio gigante chamado Cérebro que funciona, sabe, sei lá, Deus como, mas ele dá boas ideias, então eles começam a seguir e tal, eles constroem, tipo, o QG deles ao redor do cérebro. Ele é o cérebro, tipo, ah, é, está funcionando. Ah, entendi. E aí vai seguindo. Você que é um cara que conhece pra caralho os Super Sentai, você vai até falar na ordem. Dago, sabe falar a ordem dos Sentais todos até hoje ainda? Eu devo errar uns 2 ou 3, mas eu acho que eu sei. Tá, então aproveita aí que tem tempo ainda, vai, Go Ranger. Porra, Go Ranger, Jaka, Battle Fever, J, Denjiman, Sun Vulcan, Dynaman, Gogo. 5, 7. Aliás, não, Gogo 5 Dynaman, perdão. É Sunbuku, Gogo 5 Dynaman, Bioman, Changeman, Flashman, Maskman, Liveman, Fiveman, Jetman, Zyuranger, Dairanger, Kakuranger, Oranger. Agora é Ranger. Ah, agora é Fez dos Ranger. Agora fodeu, é, agora fodeu. Oranger, Karanger, Ginkamon, Mega Ranger, Gogo 5, Time Ranger, Gal Ranger. Puta que me pariu. Hurricane. Hurricane Abba Ranger, Deca Ranger, que porra, Deca Ranger eu tenho qual ano, deixa eu ver. Deca Ranger é 2004, acho. É, 2004, não, 2005, fez 10 anos agora. Então é isso. Ai, cara, Deca Ranger, Volcandia, Geek Ranger, Go Onja, tô quase lá, hein. Go Onja, Kai é esse do pirata? Não, é Go Onja é carro. Aí Shinkenja que é samurai. Isso. Go Kaija que é os pirata. Os pirata. É. E aí já é esse último agora, né? Não, Go Seija, que é os anjos. Porra, Go Seija tá perto, cara. O que tá faltando? Gol Buster? Caralho, Gol Buster. Não sei nem que tinha essa porra, caralho. Gol Buster são os espiões, é só três. Olha, espionagem industrial o tema da série. Dorme com um barulho desse. Puta. Gol Buster, aí vem Kyoryuja, que é dinossauro de novo. Agora eu tô bem perto, Kyoryuja falta dois só. Dinossauro é no seno, não. Kyoryuja, aí... Tokyuja, que é os três. Tokyuja, Ninja. Que é os três e Ninja, que é ninja. Porque era muito óbvio. Porque é no seno, não, também, né? É, eu esse ano agora. Porque teve episódio com Shirai. É porque é dinossauro, samurai e ninja. Dinossauro, samurai e ninja. Aí, no caso, no meio do dinossauro e do ninja, teve um trem. E tem alguns clichês, alguns outros clichês ou algumas referências, sobretudo essas séries que passaram aqui no Brasil, que fiquem bem na cara. Ah, tem duelo, luz, não, tem duelo com o pôr do sol atrás. Que tem referência direta. O Change Dragon e o Buba lutando, né, no final. Tem referência direta, tipo, eles falam, pô, isso aqui nós roubamos do episódio tal do Sun Vulcan, hein? Caralho, específico. Ah, ninguém vai notar. Específico, assistiram bastante coisa esse galera aí. Não, os caras falam, não, ninguém vai notar, cara, o Sun Vulcan não passou no Brasil. Entendi, muito bom. E por aí vai. Os vilões são direto, assim. Tem uns dois ou três que é puxado de Jurandir, de certo. Uh-huh. Assim. E coisa de outros tokusatsu ou de, sei lá, Metal Heroes. Ah, tem. Tem tipo umas participações, como o negócio é meio feito na guerrilha. De vez em quando aparece um cara, ah, eu sou o tal herói. E o cara vem com a roupa dele própria. Entendi. Oh, caralho, ninguém chamou esse maluco. Foda-se, tá dando audiência. Quem chamou esse filho da puta? Não importa, cara. Ele vai nos ajudar a vencer os vilões. É, eles vão e soltam o texto na hora, assim. Tá todo mundo especializado em fazer... Como é que chama? Fazer um improv ali rapidão e sim, tal. Sim, sim. O sexto membro aparece assim também. Eles gostam tanto da menina que eles deixam ela ficar. Aham. Uhum. Ah, dela sexto membro. E o nome dela é Tami. Tami. Que é pra mostrar na cara de quem que eles estão puxando ela. Entendi. Aí ela acha que é o Ranger Turmalina, alguma coisa, acho que sim. Turmalina? Turmalina, que é tipo uma pedra preciosa, porque foda-se. Uh-huh. Claro, é um Pokémon, igual Pokémon. Do acho que o original é alguma coisa Stone, que é pedra mesmo. Uh-huh. Um mineral e tal. Limestone? Pô, agora não lembro. Eu lembro que eu joguei uma vez em inglês e uma vez em português pra pegar as piadas tudo. Entendi. Mas o jogo vale. Então, Daigo. Aí tem aquelas coisas também, tipo, se você não conseguir bater todas as suas metas de audiência pra fase, pro capítulo, você perde. É game over. Entendi. Daigo, então, suponha que o ouvinte do Baixo Frente Soco está interessado em adquirir Chroma Squad. Uma nota pra Chroma Squad, como não um Super Sentai, mas um desenho animado dos programas matutinos da TV brasileira anos 80 e 90. E por quê? E a sua escolha também tem que vir acompanhada do canal onde passava da época, sei lá, Popeye. Em que época, Popeye? Porque o programa infantil também influencia muito na nota. Cara, se eu fosse... Se Chroma Squad tivesse passado nos anos 80, seria na Manchete. Já ali, passado meio do Tokusatsu Boom ali, já teria vindo Giban, já teria vindo Jiraya. Pós-clube da criança, então. Pós-clube da criança. Seria o Duda Alegria, já. Duda Alegria, isso. Que beleza, hein? Mas ele seria um programa autônomo ou ele ia passar em algum outro programa? Não, ele ia passar lá dentro junto com todo mundo. Ia ser o destacão, assim. Sim. Pra mim, ele faria mais dinheiro que Cavaleiro Zodíaco. Então, fica aí a dica do Hasashi Daigon, o Ranger Vermelho do Baixo Frente Soco. Chroma Squad, Tactical Body, foda-se, espionagem, action, Super Sentai, Power Rangers, Shuk Levy, Ren Saban. Produção executiva do ator do Book. Qual o nome dele mesmo? Paul Schreier. Produção executiva Paul Schreier. Mas que é a direção de Jason Narby. Olha, você sabia? Direção do School, você sabia que o School dirigiu vários episódios. Vários episódios. Ele até escreveu alguns. É, o School, Book e School são dois mitos, cara. Que beleza, não? Eles dois, aquele gordinho da lanchonete no começo, são meus favoritos, todos os tempos. O que saiu pra construir pontes na América Latina. Porra, um herói. Bonito, não? Enfim, pra quem não sabe também, Shuk Levy e Ren Saban, antes de mexer com TV diretamente, eles eram compositores e eles fizeram a musiquinha do Pole Position. Pole Position! Fizeram a musiquinha de mais uma porrada de seriado também. Eu acho que Ursinhos Carinhosos, a segunda, aquela que passou no Brasil, é deles. Enfim, segunda? Você já ouviu música deles? Hã? Como assim segunda? É porque a primeira música dos Ursinhos Carinhosos eram eles que cantavam, não era aquela voz bonita aí. Você tinha um trabalho, porra, e nem conseguiu fazer isso, caralho! porra e tem sangue nos meus sapatos. Todinho, diga pra mim, por obséquio, o que, que foi o seu Natal e Ano Novo? Meu Natal e meu Ano Novo foi muito feliz, cara. Família reunida, comidas à mesa. Já que eu não gosto de nada disso, me tranquei no quarto, liguei meu PlayStation 4 e me teletransportei para um país fantástico, maravilhoso. Assim, inferior ao país lá do Just Cause 2. Qual é o nome daquele país? Eu não lembro, não sei. Just Cause é você e o Arara, que sabem tudo. Mas acho que fizeram aquele jogo, que inventaram. Teria sido um Natal muito superior se eu tivesse jogado de novo Just Cause 2. Entendi. Mas enfim, eu joguei Far Cry 4 e conheci Kirat. E que país é esse? Onde é que ele fica no mapa? Eu fiquei essa dúvida. Se existe de verdade, entendeu? Você que é um cara de humanas aí, explica pra mim se existe essa porra. Sou um cara de humanas, você tem que saber as capitais do mundo, né? Então, eu queria saber o que, que tem em jogo de videogame, que assim, se o jogo se passasse na França, ia ser na França. Agora, leste europeu, África e Ásia, não pode existir. É proibido, sacou? Não, é porque você não faz um jogo onde você tem que derrubar um governo de um país europeu, cara. Só não, por isso. Não, tudo bem, mas aí, você tem vários tipos de jogo que se passa, sei lá, no Japão, nos Estados Unidos, que você descobre que o presidente é um filho da puta, qualquer coisa, tá tudo bem. Agora, quando é leste europeu, África e Ásia Ocidental, não pode falar nada disso. Verdade, eles são sensíveis. Fala que é uma dissidência da União Soviética, aí inventa um nome com um estão no final e ah, esse paizinho aí. Aquela Jack Bauer era especialista nisso. Paul, é República do Fodistão. República Islâmica. É, República Islâmica. Quase acertaram o nome, né? Cara, 24 horas prevê muito o mundo em que nós vivemos, cara. Porra, saudade. Mas aí Kirat é um paizinho que é uma espécie de Tibete, né, ali na Ásia Ocidental. Ele tem toda a cara de ser o Nepal do mundo de Far Cry. E ele é dominado por um tirano que é uma mistura de Neymar com um Bruno Chateaubriand num paletó rosa e dublado em português pelo cara que dubla o Ken no Street Fighter. Paganin. O Paganin. Que tem esse nome maneiro, né? Paganin, porque foda-se, ele é pagão e mim. E o cara, na verdade, ele é de Hong Kong. Ele tem aquela cara de chinês e tá naquele ambiente que o pessoal é meio mistura de indiano com o olho puxado, né? E ele tem uma retórica muito boa, ele gesticula muito bem. Tá, parabéns à dublagem brasileira, ficou foda. Pros protagonistas, o Far Cry 4 ficou sensacional. Aqueles vozerios de sempre, aqueles problemas, né? Problemas da vida, né? Cada um fala o sobrenome do personagem como quiser, né? Gali, Gale, Gali, foda-se. Você lê, ninguém é obrigado a saber falar o sobrenome do cara, né? Ele não é importante, vamos falar a verdade. O importante não é ele, né? Nem um pouco importante. E nesse país eco, temos esse ditador fantástico, que eu torcia por ele, não vou mentir. É verdade. Mas, e você, cara, é aquele jogo, é aquele sandbox clássico de Far Cry, mesmo eu não tendo jogado, mas reproduzindo o senso comum. Você tem armas e você tem um país pra tocar o zaralho e tocar o terror. E é fantástico, porque você tá num país completamente lindo e maravilhoso, onde assim, é colina pra cacete, montanha pra cacete, então você sofre pra caralho pra subir, é um pouco lento, mas ainda assim, você vai dar um jeito de ficar andando. Você não vai dar fast travel em nenhum momento desse jogo, porque é maravilhoso você andar, cara. É, e quando você pega o girocóptero, então fudeu. Aí esquece seu destino, só vai passear mesmo, ver as coisas bonitas, quando chove fica lindo, aparece um arco-íris. Cara, quando chove aparece o arco-íris, cara. E isso é uma parada foda pra caralho. Mas o pessoal que jogou o Far Cry 3 inteiro, eu não joguei o Far Cry 3 inteiro, reclamou muito que o 4 é igual ao 3. Isso não necessariamente é um problema. Você tem uma outra ambientação, enfim. Quantos jogos o N mais 1 não é igual ao N, com uma diferençazinha, né? Pô, cite 12 exemplos que um jogo é completamente diferente do outro. Exato. Se você tem um jogo que fez um sucesso considerável, razoável, te atendeu financeiramente, pra que isso vai mudar toda hora? Exato. Nossa. Aí, FIFA tá aí fazendo escola. FIFA tá aí fazendo escola, né, pô? Desde FIFA 99, igual, só melhorando o gráfico e doses homeopáticas de jogabilidade. Então, se o Far Cry 3 fez o sucesso que fez, foi muito bem aceito e teve toda aquela pegada justamente por ter um vilão muito chamativo, né? Repetiram agora, trocou a selva pela montanha com neve, trocaram os bichos, acabou. Você tem o seu jogo novo e tá tudo bem, tá tudo certo. Não tem motivo pra ficar reinventando a roda toda hora. E não é verdade, a mecânica do jogo tá bem atual ainda. Ainda que seja uma cópia aprimorada do 3, não vejo problema. Se tá novo, se tá fresco, se tá divertido ainda, tá longe de estar saturado aquele esquema de jogo, então, pô, tranquilo, cara. É. Deve ser cópia. E eu vou te falar uma coisa que, enfim, também joguei o jogo, né? Joguei no PlayStation 4, você também. É, não sei jogamos qual é juntos. A sua. Jogamos juntos, inclusive. Platinamos, você é um brinde. Porra, platinamos, pois é. Aí agora vai alguém entrar na PSN procurar eu lá. Eu falei, ué, como assim zero platina? Ele falou que platinou Far Cry. Mas é verdade, platinei. É porque eu não entrei online desde então pra contar a platina. Mas o bot platinou de verdade. Aí, porque tem um copy fantástico pra platinar, que é você pegar o cara de gravata estando no banco da carona, não é isso? É, fantástico. Tem que ser o carona do carro. Tem que carro, ser o carona e puxar o cara do outro carro e assumir o volante. Porra, que delícia. Fantástico, cara. Que delícia. Porra, coisa linda. Fantástico isso. Eu quero fazer agora essa do carona. Imagina isso no Just Cause 3, como vai ser muito melhor. A vida do bode se resume a esperar eternamente pelo Just Cause 3. Final do ano vem aí. Vamos começar o Arara a comprar um PlayStation 4 até lá. Eu vou comprar, cara. Street Fighter 5. Delícia, pronto, tá convencido. O Far Cry 4, ele tem a mesma engine do 3, né? Aquela engine Dúnia da Ubisoft. E é isso que você falou, a jogabilidade continua muito atual. E pra mim tem um detalhe que é ainda mais importante. Eu nunca gostei de FPS, porque sim, ponto final. Somos dois, né? E em particular, nunca gostei de FPS em controle de videogame, porque, enfim, sempre é meio idiota aquela coisa de você ter que mirar com R3, enfim. Um pouco desse meu preconceito foi aos poucos passando, à medida que esses jogos de ação de terceira pessoa, Uncharted, Mass Effect, eles, o modo de ação deles era a primeira pessoa. Então, ou eu aprendi a conviver com isso, ou eu parava de jogar videogame. Então, enfim, meio que na marra, essa parte me passou um pouco. E aí, o segundo momento é o seguinte, isso eu ainda tenho, mas aí é problema de saúde meu, ninguém tem nada a ver com isso. Eu tenho algum porra de problema que não é labirintite, que eu já testei e não é, mas que se eu ficar 2 horas seguidas jogando Far Cry, eu fico meio tonto. Dor de cabeça. Sério? Eu fico. Eu descobri isso aí, amiguinho. Pois é aquele, mal. É aquele negócio, né, de... Pra quem tem quadro de epilepsia, né, consulte um médico, né, aquele... Tu viu o episódio do Pokémon do Porygon lá, que as crianças caíram? Não vi, mas vi no Jornal Nacional quando passou na época. Aí é um teste, hein? É um teste. Se você sobreviver, você não tem nada, é frescura. Vou ver se eu consigo baixar isso no Torrent. Mas eu não tenho nada médico clinicado ainda, porque, enfim, testei. Pode ser algo a ver com as cores e... Mas é especificamente jogo de primeira pessoa. Então é só parar de jogar FPS, em último caso. E aí, o que eu senti de diferença no Far Cry 4 em relação a outros FPS que eu joguei ou tentei jogar ao longo da vida, primeiro que agora você tem jogos de FPS que já são melhor trabalhados pensando no cara que vai jogar no console, né? Exato. Não tem mais essa máfia de jogador de PC, eu vou fazer pra quem vai jogar no mouse e o resto foda-se. Ainda que seja um FPS bem clássico, no sentido que você vai pegar uma arma e atirar a maior parte do tempo, tem muita coisa que não é de um FPS. Você vai estar zanzando por aí, andando de carro, fazendo uma série de coisas que dá uma atenuada pra quem não gosta de FPS, só quer ter um sandbox e tal. É, e isso que é o mais importante, eles fazem agora jogos de FPS pra console pensando justamente nisso, pensando no fato de que um R3 da vida ou o direcional da direita de modo geral, né, pro Xbox ou pro PlayStation, não é um mouse, então você tem deficiências ali de precisão que o ser humano, ou ele vira um mestre fodaralho, ganhador de campeonato coreano de FPS em console, ou ele vai ter umas dificuldades pra enfrentar o jogo. Então, assim, você sabe que o cara que tá jogando não é um retardado, ele conseguiria mirar se ele tivesse uma precisão melhor. Então você dá aquele ajuste de precisão, né, aquele knockzinho que meio que já joga a mira no inimigo, né, não vai ficar na cabeça do inimigo, mas vai jogar ali com uma certa... você tem uma sensibilidade, né, de erro um pouco melhor. Então isso te ajuda muito. E fora isso, como foi o primeiro Far Cry que eu joguei inteiro, né, o 3 eu até voltei a jogar agora e parei, porque realmente é muito igual ao 4, e como eu acabei de jogar um, não quis pegar logo o outro, né, e você tem essa ambientação, né, essa história que não tem nada demais, é uma história de filme de ação, anos 80. Ah, bem boba, bem... Não é ruim, anos, mas não vai te dizer nada. É, não é ruim, tá longe de ser ruim, um moleque de 20 anos que pegou uma arma e falou, cara, quer saber, acho que eu nasci pra isso. Eu tenho sangue nos olhos, tá no meu DNA. E ponto final, né, mas você tem aquele personagem ali do Pagan Min e os outros dois também, a Amita e o Sabal, os dois líderes do Caminho Dourado, que é a organização, enfim, a guerrilha que é contrária ao governo, que te dão ali um tom de, pô, tô vendo uma história legalzinha, o protagonista fala de vez em quando, ele não é um crono retardado que fica... Mas não fala nada, né? Tá. É, ele fala coisas do tipo, ah, mas é a voz do... é a voz do Koema, né? É verdade. É o Clark Kent do Smallville, e isso, enfim, piadas internas internas à parte, trouxe várias memórias aqui de músicas tema de Smallville e coisa do tipo. Mas, enfim, um abraço pro Goku. E o cara, enfim, dublador excepcional também. Mas, assim, não foi exigido em nenhum momento, né? Ele tinha que falar coisas do tipo. Mas essas rações têm que ser entregues pra guerrilha? É, nós entregamos as rações pra guerrilha, porque eles não têm comida e precisam comer. Ah, tá bom. Eu vou lá ver o que eu faço. Então o cara tem uma milícia de guerrilheiros absurda no país inteiro, mas precisa de um moleque de 20 anos que acabou de chegar, que só porque é o filho do fundador é o fodão, né? Vai lá sozinho resolver essa porra, moleque. É o fodão. Tudo que ele faz, ele tem um talento absurdo. Missão boba. Mate lobos com arco e flecha. Meu Deus, você é um talentosíssimo. Nossa, porra, AJ. Agora vai tudo dar certo. Ficamos sabendo que você viria, AJ. Isso deu confiança para o nosso povo. E o mais bacana é que conforme você vai evoluindo na história, né, tendo que escolher o lado da Mito ou do Sabal, você vai vendo que, na verdade, isso não chega nem a ser um spoiler, enfim, o interessante é ver como se desenvolve, que só tem retardado na porra do país, né, cara? Sim, sim. A mulher quer, porra, fazer aquela porra virar a Colômbia do Escobar. Exato. E o cara quer fazer o Estado Islâmico na porra do país. O cara, então, assim, é um tradicionalista maluco, assim. Ah, não, vamos botar aqui uma torre de luz. Não, a natureza, a nossa religião, nossas tradições. E a mulher fala, olha só, tem aqui uma vilinha, vamos destruir tudo e plantar cocaína, é nóis, vambora. Só pra porra, pra ter o poder. É, produção, cara, é produtividade, revolução industrial. Agora você pensa, nossa, será que o ditador tá tão ruim assim? Acho que ele não. Não. Começa a pensar, será que o Neymar de Terno Rosa é assim tão retardado? Porque, enfim, aí já entra em questão de spoilers, né? Mas você não vê ele fazendo nenhuma merda, assim, a ponto de pensar, cara, por que a gente toda hora vai atacar esse cara? Ele, tipo, ele nunca atacou a gente de verdade, sacou? E ele fala tão bem, ele é tão legal. Porra, ele é tão, né? Ele, cara, o cara é eloquente, cara. Não tem como você não gostar dele. Em inglês, inclusive, é o... Eu não lembro o nome, mas aquele cara que dublou o Joel do Last of Us e... O Joel não, o Drake. É aquele cara que sempre dubla todo mundo. O cara que dubla todo mundo. É, na verdade, é o cara que dubla o Joel mesmo. É o cara que dubla o Joel no Last of Us e o protagonista do Bioshock Infinite. Eu esqueci o nome do cara, mas é um fodão desse aí de dublagem agora, de videogame. E em português é esse Sérgio Moreno, que dubla o Ken do Street Fighter, dubla um monte de coisa aí. E ficou bem pra caralho também. Se você pegar, acho que a CG, o que traduz melhor isso é a primeira CG do jogo, quando você tá chegando. Ah, né? Maravilhosa. E aí, a primeira cena inteira, né? Que tem uma partezinha que faz alguma coisa. Fantástico. E aí derrubam lá o ônibus onde o AJ tava entrando de clandestino no país. E aí chega o Pagamin de helicóptero, desce e fala: por que vocês atiraram no ônibus? Ah, não, porque eu vou falar. Eu mandei atirar no ônibus? Eu mandei, pare o ônibus! E o cara é muito fodão, né? E quando eu joguei aquela porra, eu falei, ah, acho que vou jogar essa porra aqui. Não, não, você não vai falar do final da cena? O final da cena. Sobe esse DC. Ah, sim, sim, sobe esse DC, é verdade, é verdade. É, tem uma. Em alguns momentos específicos, uma trilha sonora bem razoável, né? O que fica prejudicado um pouco é que esses jogos geralmente não tem muita trilha sonora, porque, enfim, você tá andando no meio da floresta e fica tocando né, a musiquinha de fundo é meio foda. Não, assim, o que é importante falar de Kirat é que foda-se a missão principal, foda-se os malucos, foda-se o caminho dourado, nada disso é importante. Você andando por aquele país, você vai se divertir horror, você vai encontrar uma estátua de Buda, assim, no meio do nada, e você vai falar, nossa, como isso é bonito, olha aqui pra caverninha, eu vou entrar. Você sabe que não vai ter nada que vai contribuir pra conquista, pra troféu, não vai desenvolver em nada a trama, mas você vai querer entrar, porque é maravilhoso explorar esse mundo, cara. Pois é, e tem um detalhe, né? A side quest, enfim, mais side de todas, que é a do Shangri-La, eu ainda quero o jogo só daquilo, né? Por mais que seja... Psicodelia com FPS, ele... foda-se. FPS psicodélico e luta na mão, né? Você luta na porrada, não tem arma de fogo, né? É uma parada fantástica. Porque, enfim, de modo geral, tem a droga realmente come solta na porra do país, e, enfim, ninguém tá livre das drogas, e por aí vai, e tem alguns devaneios que você joga no mundo místico de Shangri-La, ainda é um jogo em primeira pessoa, e aí você é um FPS de um cara sem arma que tem um tigre. E, enfim, isso já fala muito pelo modo de jogo, que é fantástico. Eu quero... Pode ser não precisa ser um Far Cry 5 só daquilo, mas eu quero o jogo só do Shangri-La, ou um DLC que seja, né? Teve até um DLC já do Pé Grande aí que eu pelo menos não joguei. Não sei se você jogou. Não joguei. Vocês vão pensar até na promoção, mas não comprei, não. Opa, tá na hora. E assim, eu achei que o final do jogo foi bastante digno. Sim, o jogo como um todo é maravilhoso. Assim, é uma experiência muito boa. Não é o melhor jogo do mundo, nunca vai ser, mas... É. Pô, compra sem medo, vai ser feliz. Até pagando caro no console, agora baixou o preço, acho que tá 120. É. Vale a pena. É. Eu acho que daqui a pouco já vai dar pra começar a achar aqui nas lojas brasileiras mesmo, né, por um preço razoável. Como tudo agora tá sendo envelopado em Manaus, né, os jogos, tanto da Microsoft quanto da, o console da Microsoft quanto da Sony, às vezes vira e mexe você acha aí um jogo a 120, né? E bem ou mal, enfim, o jogo encaixa, por mais que eu seja favorável ao digital, o jogo encaixa está poder de revenda no futuro, de troca, se você quiser. Então eu até agora, PS4 mesmo, estou comprando um monte de caixinha, né? Só mais uma coisinha. Claro. Em uma palavra, qual a sensação de você controlar um elefante no meio de uma guerra? Porra, meu irmão! Caralho, o moda fucking elefante, cara! Cara, assim, eu não controlava um elefante num jogo desde Donkey Kong 3, né? Que você é o elefante do... No 3 você vira o bichinho, né? Então, assim. Cospe água, que bonitinho. Aquele elefantinho é fantástico, é genial, acho ele maravilhoso. Elefante rato, fantástico. Cara, o elefante do Far Cry 4 ele tem uma peculiaridade. Você já morreu de elefante alguma vez? Não. Eu acho que eu morri de elefante uma vez porque eu me joguei de um lugar muito alto pra ver o que acontecia comigo. O maneiro desses jogos de sandbox é que chega a hora do foda-se. E na hora do foda-se é, cara, vamos ver se desse penhasco e eu pular de elefante e me jogar do elefante, se eu consigo chegar naquele ponto B. E se o elefante morre ou não. Ou então, vou tentar jogar esse elefante em cima. Eu fiz uma parada nesse jogo que eu achei fantástica. Eu achei um ponto no nome de elefante, que era um penhasco, e por acaso lá embaixo tinha um rinoceronte. Nossa. Rinoceronte é muito difícil de matar, né? Difícil até mesmo, com elefante. Mesmo com elefantes. Uma das vezes que eu morri de elefante foi com um rinoceronte. Morri pra um rinoceronte. Mas dessa vez eu falei, cara, vou tentar fazer uma elefante bomba. E foi o que acontece. Então eu do penhasco, me joguei com o elefante. E aí eu saí do elefante e mandei aquele, né, aquele voozinho. E aí abri o paraquedas rápido e fiquei andando em círculos pra ver o que acontecia. Ah, e assim, maneiro. O elefante caiu em cima do rinoceronte, matou o rinoceronte. E isso foi muito maneiro. Pena que eu não tinha aquelas manhas de gravar o vídeo, o clipe ainda no PlayStation 4. Ele mata o rinoceronte, aí fica uma carcaça de elefante em cima de uma de rinoceronte. Aí você cai lá, pousa bonitinho e... Ah, vou pegar aqui uma carcaça de elefante, porque foda-se. E vou pegar aqui uma carcaça de rinoceronte, porque foda-se também, enfim. Né? Não consegui matar o bicho nem com bomba, mas dar uma facada pra arrancar o casco dele é fácil. Depois de morto, não tem resistência, né? Enfim, cara, eu achei uma experiência fantástica. Eu parei, assim, que... Eu tive um problema de conseguir parar de jogar, que é aquela coisa, né? Você vê que tá chegando muito perto do final do jogo, e aí eu falei, cara, melhor começar a fazer side quests agora. É, dá uma tristeza, sabe que vai ter que deixar aquele mundo que é tão... A hora do adeus. Porque eu tenho um problema, depois que eu zerei o jogo é foda de voltar a jogar. Aí, tanto que eu não terminei o Shangri-La ainda. Aí eu, beleza, aí eu parei, fiz várias side quests, né? Aquele dia que a gente jogou co-op, a gente jogou várias... fez vários pedacinhos lá que faltavam, meu mapa tá quase limpo agora. Só falta o Shangri-La mesmo, que não dá pra fazer co-op. Aí, beleza. Porra, seria fantástico. Pô, Shangri-La co-op é o que falta. Ubisoft tem escritório aqui no Brasil, pode estar ouvindo isso aí. E aí, fiz lá o final. O final desses jogos, hoje em dia, eles estão sendo bastante... Estão fazendo o que dá pra fazer, né? Que, enfim, seria ridículo você enfrentar o Pagamin numa porra de um helicóptero, ou um Pagamin dentro de um robô, né? Embora um amigo nosso fosse gostar dessa parte. Mas aí você bota ordens de soldados e faz paradas maneiras, enfim. O final desses jogos tem sido uma coisa divertida, né? Por não ser essa coisa de, tem um chefão. Né? E o final do jogo eu achei muito bom. Né? Final honesto. Um final assim que você... Né, tudo aquilo que você pensava sobre o jogo e te comprova ou não comprova e te mostra um final de personagens ali que eu sinceramente achei um personagem foda. Esse personagem vai ser um personagem muito bom. Coisa que você tá falando que eu me lembrei agora é que a curva de dificuldade desse jogo, ela começa, vai crescendo e de repente ela acaba, porque ela fica tão poderoso, mas tão poderoso que foda-se. Tem que tomar a base final do Pagamin, ok, pego meu rifle sniper, vou subir uma árvore e vou destruir o mundo, foda-se. Pois é. Não me importa. Eu acho que o grande... essa coisa de você ficar invencível no, praticamente no final do jogo, né? Você acaba morrendo por soberba. Sim. Várias vezes você fala, tô com sangue aqui, dá pra matar esse maluco, aí vem três e te matam, né? Fica... Ou esse modo que você tá falando, você começa a inventar modos loucos de fazer as coisas. Não, vou entrar naquela base usando um girocóptero, claro, e vou descer bem no centro e vou fazer o diabo. Assim. A base, a terceira base, né, que era aquela chinesa, eu falei, cara, foda-se, eu tô com literalmente armado até os dentes, eu tô com mais armas do que o Schwarzenegger no Comando pra Matar. Eu vou sair naquela porra de girocóptero, quando tiver chegando perto eu vou me jogar, eu vou chegar lá voando, que eu tô com 1 bilhão de seringas nessa porra, e vou chegar dando um rifle sniper na cara de neguinho, que com um tiro eu vou matar na perna. Se for um tiro na perna eu mato, foda-se, eu vou fazer isso. Né? A última não, a última eu fiz um stealthzinho, porque eu não tava conseguindo fazer esse modo, modo caralha. Mas acho que a gente jogou o co-op da última. Jogamos. Assim, foi ridículo também, né? A gente... Muito, muito fácil. Foi outra merda, né? Enfim, estamos aqui, né? O gordinho e o magrelo, tomamos a base, foda-se. E uma última coisa sobre esse jogo, cara, é que, enfim, pra você ver o final do jogo, você não precisa jogar. Ah, e se eu soubesse na época, cara? Isso é fantástico. Se você pega o Far Cry 4, começa o jogo, te aprisionam, etc, ponto final. E aí, enfim, depois te libertam, se você quiser, mas você consegue se libertar, na verdade, e aí você pode fugir e começar teu jogo. Uhum. Ou você pode ficar parado, porque o cara te convida pra jantar e fala, uma hora ele fala, cara, eu vou ali rapidinho, mas eu já volto pra gente jantar. Assim, se você ficar lá parado pra jantar, o cara realmente volta. Se você é cuzão, ficar com medo e corre, aí você vai se juntar com milícia, você vai fazer merda, destruir país. Isso. Agora, se você simplesmente senta e espera uma pessoa bem articulada, bem vestida e elegante, que fala, por favor, espere, eu só vou resolver um problema. É um cara muito educado, cara. Tudo que aquele cara do 3 não era, que era um escroto, babaca pra caralho, embora fosse um cara bem articulado, esse cara é tipo, não, por favor, eu só vou ali resolver um problema, mas eu já volto pra jantar com você. Tudo bem, vai ver barulho de gente gritando e tiros, mas enfim, espera, cara. Mas ele volta, cara, ele cumpre, ele não falou que ia te matar. Ele é um cara bastante, ele realmente escolhe as palavras dele com esmero. Ele falou, só vou ali, mas eu volto. E ele volta, porque ele é um cara muito maneiro, cara. Então, eu acho que é isso, né? Não tem, não é o melhor jogo da sua vida. Nunca. Não vai ser o Mad Max 2015 do seu videogame. Não vai ser o Just Cause do seu coração. Isso, é do coração do boss, não vai ser o seu Just Cause. Não vai ser nada disso, mas eu achei um jogo muito maneiro, cara. Foi um jogo assim que eu comprei na época daquela porra, daquela promoção que tem nos Estados Unidos, Black Friday, né, que a gente importou. Comprei e comecei a jogar e eu acho que eu joguei umas 60 horas. E eu falei, cara, eu poucas vezes joguei tanto tempo um jogo, agora, depois de velho, depois de adulto, sim, com esses videogames aí, PlayStation 3 e 4. Agora, é um jogo que faz você participar de uma Fashion Week sem se sentir mal, sabe? Você, cara, é fã da porra, irado de Fashion Week, parabéns. Né? Agora, enfim, veio o Bloodborne, eu joguei o dobro já de tempo e foda-se, mas eu tô vendo que eu tô começando a ficar um velho viciado em videogame de novo. Mas fica aí a dica, Far Cry 4, Botinho e eu recomendamos. Uma delícia esse jogo. Fantástico, joga co-op, que é muito divertido. Jogue co-op. Se pendurar no girocóptero quando seu amigo tá pilotando é fantástico. Porra, pegar a caroninha do girocóptero com um coleguinha e ficar tacando bomba na cabeça de neguinho. Parabéns, cara. Ubisoft, porra, tudo que você faz com Assassin's Creed, não faça com Far Cry, que eu vou comprar os próximos. Às vezes é difícil lembrar como era fácil viver. Até o mundo mudar. Vida longa revolução! Clube Infinito, diga pra mim o que você tem, teve, está, vai jogar jogando. Eu tenho, estou, vou jogar jogando Assassin's Creed Unite, na França, Revolução Francesa. Por que o nome do jogo é Unite, se é com Y no final? Unite? É Unite? É, não sei, eu tenho um inglês de videogame, eu não inglês sei de videogame, a pronúncia. Né? Entendi. Assassin's Creed Unite. Unite. Unite. É um bom, Unite. Pode ser, meu inglês é videogame, não manjo dos paradas. Como é que é a unidade em italiano? Unidade em italiano? É. Unitar. Unitar? Então pronto, Assassin's Creed Unitar, só que na França, foda-se. Na França, eu jogo o jogo em italiano mesmo. Então. Perfeito. Qual é desse... do Unity, fora os bugs e toda essa ladainha aí que deu uma merda na época? Eu não peguei bug nenhum. Porque quando lançaram o jogo, lançaram com... aquele negócio, né? Tipo assim, vamos lançar em novembro. Aí, beleza. O jogo não estava pronto. E aí, a galera, foda-se. Vamos lançar. E depois a gente vai mandando DLC. Perfeito. Vai mandando update. Padrão de vida hoje em dia, né? E aí, eu não tinha nenhum PlayStation 4. Nenhum computador bom o suficiente pra jogar esse Assassin's Creed. Então, eu não joguei. Ele ficou parado durante muito, muito tempo. E aí eu comprei um computador bom, e aí eu pude finalmente jogá-lo quando eu perdi o casamento de um colega nosso em São Paulo. Entendi, então está revelado agora. Aí eu parei, eu falei, ok, cara, pra não ficar tão deprimido, eu vou comprar Assassin's Creed Unite. Aí eu comprei. Unita, esse aí. Bom jogo, cara. Aí baixou, fez um download infinito de correção de todos os bugs, então eu não peguei nenhum bug. Você baixou 40 GB duas vezes, né, pra... 40 GB praticamente duas vezes. E então eu não peguei nenhum bug. O jogo, pra mim, não tem bug. É um jogo muito bom. Foi o... É melhor do que o Black Flags em terreno, porque, claro, o Black Flags, a graça é ficar passeando de navio e causando caos no mar. E esse aí, você passeia pela França, né? Tá acontecendo aquela... Tá aquele povo, né, passando fome e tal, as pessoas estão se sentindo... É aquela situação ruim, né, cara? O povo passa fome, a burguesia tem dinheiro, as pessoas se rebelam. O povo não tem pão e a rainha quer brioche. O povo não tem pão, a rainha quer brioche. E aí o povo... O povo, né, cria a Revolução Francesa. Então você conhece todas as personalidades da Revolução Francesa. Aí você descobre vários segredos por trás da Revolução Francesa. Você encontra Robespierre e entre outros. Você encontra Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, você o ajuda em missões para ele se tornar o que ele virou. O Napoleão. O Napoleão. Ele não é baixinho e não tem úlcera, por enquanto. Por enquanto. Tá, o baixinho só é raro, então. É, só é raro. Ou não, né? Às vezes ele só era um rapaz de, sei lá, 1,70m num povo de 1,78m. Isso é plausível, isso é verdade. Então, né? Às vezes era só isso. Em termos de jogabilidade, como é que tá a evolução da franquia até agora? Porque do 3 pro 4 tem aquela diferença no sentido de que o protagonista do 4 não era um assassino, era só um cara com roupa de assassino. Então exatamente. Isso influenciou muito, por exemplo, em ser um personagem mais pesado e menos rápido do que os outros vinham sendo até então. Mas agora, provavelmente, isso é retomado, né? Como é que funciona a jogabilidade dessa vez? Totalmente, isso é totalmente retomado, porque agora ele é um assassino mesmo. É até uma pessoa magra, atlética, mas magra. A jogabilidade desse jogo, quanto a escalar, é infinitamente melhor do que a dos outros. É ridículo, porque eles criaram uma opção de quando você tá com o... No caso, vamos falar na linguagem do Xbox pra mim, porque eu tô jogando no computador, então eu uso um controle de Xbox. Tá bom. Você pegou ele agora, inclusive, na mão. Peguei ele na mão agora. Esse barulho da cadeira foi você pegando o controle. Se exatamente. Não me engano, eu conheço. Exatamente porque eu não sei os botões de cima do Xbox de cabeça. X e Y. Não, o RB. Ah, tá bom. Você usa o RB pra poder fazer o parkour, que seria no PlayStation o L1. Uhum. O R1. Pá, beleza. Peraí. Sabe qual é a lógica dos botões do Xbox? Não. É LR, beleza, né? De esquerda e direita. Sim. O B é de button e o T é de trigger. O de trás é o gatilho e o da frente é o botão. Ah, tá. Pra mim... Depois que eu aprendi isso, pra mim, toda a vida faz fazer sentido. Eu acho até nomes muito bons de controle. Agora faz sentido, porque pra mim esse RB era tipo... Right back. Right back, o outro é right trás. Sei lá, eu falei, caraca, por que o back tá na frente? Mas foda-se, né? Então, é isso. E aí, quando você tá correndo, amarradão, com o RB ou o R1, sim. Se você usar o X ou o A no Xbox, você escala pra cima. Tá se bom. Você usar o bolinha ou o B, você escala. Escala não, né? Desce. O que mas não existia isso... nos outros. Ah, não precisa mais de direcional, é isso. Você, não, você tá usando o direcional, mas se você tá indo pra frente com o R1, se você segurar o A, ele vai tentar escalar. Se você segurar entendi. O B, ele vai tentar descer, fazendo parkour, mas ele vai tentar descer. Então o tridimensional fica completo, né? Tem três eixos de direção agora. Isso, fica exatamente. Perfeito. O que não tinha nos outros. Nos se outros você, não tinham. Se você tivesse com o RB, ele não descia, ele só pulava. Uh-huh. Então você não tinha a descida. Agora você tem tanto a subida quanto a descida e facilitou o modo de escalar. Nos primeiros, né? Eu só joguei inteiro mesmo o primeiro, mas até então o que eu tinha visto, a dificuldade de escalar é que como você não tinha os três eixos de controle, o terceiro eixo acabava sendo a câmera. Então o cara se virava lá, girando a câmera pra lá e pra cá, pra pelo menos forçar a orientação do jogo a fazer o que ele queria. Né? Isso agora já perdeu esse problema, então. Só que se você tiver... É, e se você tivesse com o R1... Se você tivesse com o R1 segurando, ele sempre ia subir, não importa, entendeu? Mesmo que você colocasse essa câmera pra qualquer outro lado. Perfeito. O R1 era o botão que fazia ele escalar, correr e já escalando. Em termos de combate e nas outras coisas, tem alguma melhora significativa ou você acha que manteve o que vinha vindo até então? Em termos de combate, ele pegou o do Black Flags, que era um combate que, apesar de tudo, você sozinho conseguia até matar uma galera. Sim. Agora não, porque agora nós estamos na Revolução Francesa, então as pessoas têm mosquete. Perfeito. Então o inimigo, eles são mais espertos. Enquanto uns te atacam, outros estão de longe te atacando de mosquete. Sim. Então você toma um, dois tiros e morreu. Parabéns, você tá fudido. Agora te julgo eu que seja uma coisa mais furtiva, né? Não é mais algo tão peito aberto quanto você conseguia fazer no Black Flag e nos anteriores, né? Isso. Se você até conseguir, nesse até você consegue. Se você usar, por exemplo, assim, gás de fumaça, pá, todo mundo fica cego, menos você. Porque, por exemplo, no 3, no que se passava nos Estados Unidos, não tinha nada de arma de fogo, tinha. Tinha as pistolas. Né? Tinha as pistolas. Tinha as pistolas. A garrucha, mas aí era aquele... Mas era coisa de perto ainda. Era uma arma de fogo de curto alcance, no caso. Era, de curto alcance. Não tinha nada de o cara da puta que pariu acertar a sua cabeça. Como você tem agora, que você já tem um mosquete, né? Já é um outro nível de coisa. Até, enfim, cronologicamente, o americano se passa até depois, né? Mas, enfim, não tem a porra do mosquete, mas foda-se. É, não, tem até um mosquete, mas a distância de tiro... A IA do 3... Era mais burra do que desse. Entendi. Agora eles são mais espertos, entendeu? Americanos são mais burros que europeus, de modo geral. Então, aí é o que acontece. Por exemplo, assim, se você tá num combate corpo a corpo, você joga uma bomba de fumaça e corre atrás do cara. A estratégia é correr atrás do cara de mosquete, pra matar ele e evitar que ele fique te dando o tiro. Então, é isso. Só que a partir do momento que você correr atrás do cara do mosquete, você dá distância pros caras lá de trás. Sim. E nisso, quando acabar a fumaça, o cara lá de trás vai puxar o mosquete dele e vai te atirar. Sim. Entendi. Entendeu? Então era uma coisa que não acontecia no outro. No outro, o cara só vinha correndo em sua direção pra te atacar. Uhum. Então a IA ficou no combate mais esperta. Então agora você tem que ser uma pessoa mais habilidosa no combate, tanto no corpo a corpo quanto no furtivo. Sim. E nesse jogo eles adicionaram, tanto pro combate quanto pro, vamos dizer, pro decorrer do jogo, vamos dizer, chamar de talentos, entendeu? Tá. São coisas que você Skill. Skill. É uma boa palavra, tá. Skill. É uma palavra linda. É, porque talento é aquele que o negócio, você tá jogando muito talento, MOBA, aí acontece isso. É, talento é um nome meio esquisito. Não é nem MOBA, é LOL, né? Em é LOL. Tá certo. Ou alguns RPGs, como D&D, tem talentos. Talento, né? Perícia. Perícia, talento. Perícia, é uma coisa bonita. É. E neles, você vai, com o tempo, com as experiências que você vai tendo, você vai, eu quero... Pô, beleza, eu quero essa experiência aqui de que quando eu chego perto de um cara, eu apertar um botão, eu uso um item que eu me fantasio dele, tipo o Tenchu tinha. Sim, perfeito, perfeito. Então, tem um negócio desse. Só que se você, depois de um tempo, isso some, e se você passar perto de alguém de guarda, o guarda pode te reconhecer, então você não pode ficar muito tempo perto dele. Ok. Senão o guarda te desmascara e aí você tá ferrado. Então eles adicionaram essas árvores de skill, que foi uma coisa interessante, tanto pra combate de arma, que agora você pode usar machado, alabarda, espada, faca, crossbow. Tem build, então, no jogo? Tem uma build do cara? É, tem uma build, que no final das contas, quando com o tempo, você vai conseguir fazer tudo. Mas... dá pra completar, não é nada Diablo 2, né? Fui pro lobo, fodeu. Não, com o tempo você completa, só que a diferença é que você vai... É, por exemplo, assim, aqui gasta... É igual o... É igual Far Cry, Watch Dogs. Tem o caminho do não sei o que, o caminho do não sei o que lá. Aí você vai gastar ponto aqui ou ali, isso. Mas você vai ter ponto pra tudo no fim das contas, né? No final das contas você consegue tudo, entendeu? É só você não... Tá. Você faz um dinheirinho aqui, faz um outro ali, e aí você acaba conseguindo completar. Não é nada, assim, impossível. Perfeito. É, achei que ficou interessante porque deu uma dinâmica pro jogo, porque agora você tem as habilidades, por exemplo, assim, você tem duas Hidden Blade, beleza. Sim. Só que não necessariamente você consegue matar dois caras ao mesmo tempo. Você primeiro, pra ter as duas Hidden Blade, você tem que desbloquear o talento de dar double kill. Entendi. Pegar dois caras ao mesmo tempo. Entendi. Então, com o tempo, você começa com um assassino assassino merdão, e aí com o tempo você vai falando, caraca, agora meu assassino tá coisa, é como se ele, e exatamente tem isso, eles têm um sistema de experiência, quanto mais assassinato, escapar, se esconder, entrar em furtividade, matar o cara escondido, N coisas que você vai tendo, mais experiência você vai adquirindo. Então quando você vai na sala dos assassinos e olha o livro, tem lá seu ranking, por exemplo, assassino, iniciante, mestre assassino, aí você vai evoluindo dentro desse ranking. Então você tem uma sensação de estar galgando os degraus dos assassinos. Porra, não é mais degraus não, né, Lope? Degraus, desculpa. Desculpa. É o... Aconteceu, né, cara? É a convivência, né, com essas pessoas aí que falam português errado, né? Pô, foi os degraus da... da escala aí. Sim, não, entendi. É, vai fazendo coisas de assassino e vai se tornando um assassino melhor, né? O primeiro que tem isso, inclusive, né? Isso, porque os outros você simplesmente vai fazendo as coisas e de repente, parabéns, você é um mestre assassino. Ué, mas como assim? Entendeu? Não tem escalabilidade de evolução, né? Uma coisa meio binária, né? Isso, agora não, você sente a escala... Gostei dessa palavra, escalabilidade do seu ranking na... E é exatamente isso que eles chamam, de ranking na classe dos assassinos. Entendi. É muito bom. Quanto à dublagem, português continua, né, aquela coisa boa. Tá naquele nível ainda, né? É curioso porque a Ubisoft com Far Cry gastou dinheiro, né? É, mas com Assassin's Creed não gastou. Não. Então, pô... Cara, pra você ter noção, cara, a dublagem em italiano é muito melhor que a de em português. Sim. Cara, eu dublo de graça o Assassin's Creed. Cara, eu também dublaria de boa. Eu só não sou, eu não sei se eu vou ser um bom cara dublando, mas... Não, mas eu não vou cobrar nada e vou fazer melhor do que estão fazendo, entendeu? Então... E aí, porque dá pra você ver o jogo na linguagem, né, original, que é o francês. Porque o jogo ele foi feito pra você jogar em francês com legenda em inglês. Perfeito. Esse é o ideal do jogo. Só que como eu não entendo nada de francês, eu botei em italiano com legenda em português. Aham. Só pra ouvir num idioma qualquer europeu, né? E que eles estejam habituados a entender o que que tá acontecendo. Perfeito. Entendeu? E vamos pensar o que mais temos nesse jogo de interessante. A história é boa, não é uma história ruim. Você vai se surpreendendo com os acontecimentos. É uma coisa que... Foi muito difícil acontecer em outros Assassin's Creed. Os personagens são... Não é aquele negócio, caraca, eu gostei muito desse personagem, igual o pessoal gostou muito do Ezio e do... Nunca mais teve um Ezio da vida. Não teve um Ezio ou um Altair, assim. Até mais o Ezio, porque o pessoal teve mais confiança com ele. E, então, é um personagem... Não é um personagem ruim, é um personagem interessante. O par romântico dele também é uma personagem interessante, porque... Ela não é uma personagem tipo... Aconteceu em muitos Assassin's Creed, que era, por exemplo, assim, o par romântico dele é aquela mulher ali da loja que pinta o quadro. Ah, maneiro. O par romântico do cara é a esposa do cara que ficou lá na Inglaterra de bobeira. É nessa não. Nessa, o par romântico dele tá lá sempre do lado dele. Ela é uma mulher forte, independente. E ela fala pra ele, pô, se tu não for me ajudar, beleza, vai pro teu caminho que eu vou pro meu, cara. Que quando der, deu. Entendi. Acho que o ponto forte desse jogo agora... Como a ambientação tá um pouco mais próxima de algo que, falando aqui pra gente no Brasil, é algo que a gente necessariamente estudou em escola, isso conta como um ponto forte, porque a Guerra Civil Americana não é algo que seja um tema tão explorado assim, quanto a Revolução Francesa é. Porque a Revolução Francesa é fundamento pra muita coisa. Primeiro, pra própria... Pra independência americana, pra independência brasileira, né? Pro iluminismo e todos os... Foi ela que deu início, né? Cortou a cabeça da rainha, a galera, opa, isso aí parece interessante. Todas as filosofias iluministas nascem ali, então é um tema que é de grande importância. Claro que a gente teve outros episódios da série que foram em Renascimento, né? Mas aí são períodos da história que já são mais antigos, né? E cada 100 anos que você volta, a historiografia do período vai ficando um pouco mais defasada, ou vai dando uma margem para interpretações mais dúbias. A Revolução Francesa, que é uma coisa razoavelmente recente, acho que é 1789, não me lembro agora. É uma coisa que não tem nem 300 anos ainda, né? Ou tem 300 anos? Não tem nem 300 anos ainda. Então, e a imprensa, né, já era muito fortalecida ali. E os caras participaram dos movimentos, então eles fizeram registros muito mais apurados. Então, o material histórico para isso é muito mais presente. E pra completar, a porra da empresa é uma empresa francesa. Então eles finalmente foram atacar no terreno eles deles. Eles estão em casa, né? Finalmente foram pra casa. E isso que você falou é até verdade, porque durante o jogo você vai andando, você vai encontrando muitos caras vendendo jornal. Sim. E aí você pode pegar o jornal e ler os jornais. Aí tem a notícia da época, por exemplo, assim, dia 10 de maio do ano X. Aconteceu isso, fulano foi decapitado, morreu não sei quem, revolucionários. E é um... Provavelmente tudo verdade, tudo bem apurado. Exatamente, não são dados, são dados históricos, assim. E até por você estar influenciando os dados históricos sem estar dando as caras, as suas ações aparecem nos jornais, mas todas elas são coisas que realmente aconteceram na história da Revolução Francesa. Então você acaba por aprender acontecimentos da Revolução Francesa durante o jogo. Uhum. Porque você pode parar e ler os jornais. Sim. Ou você pode não ler nada dos jornais e dane-se, entendeu? Mas é uma coisa que eles colocaram que é interessante. Porque antigamente os dados históricos ficavam, você tinha que apertar o start, e lá no Animus, vou viver isso aqui, pá. Aí você começava a ler as coisas, informação sobre Robespierre, informação sobre o Papa, sei lá quem. Aí você clicava e via, e isso ainda existe. Uhum. Só que são informações sobre as pessoas. Pessoa, Napoleão, quem foi Napoleão? Pá, tá lá, você pode ir lá e ler sobre Napoleão. Uhum. Só que os acontecimentos não estão mais presos ao Nexus. Ao Nexus, não, ao Animus. Sim. Eles estão no meio da rua, você tá andando, aí você pega e clica, pá, clicou no jornal. Aí tem lá, pá, abre o jornal e você tem uma notícia pra ler. Uma capa de jornal, entendeu? Do meia hora da França lá. Perfeito. Entendeu? Então é uma coisa que é interessante, você se envolve na história sem ter que pausar o fluxo do seu jogo, você tá dentro do fluxo do jogo. É o que acontece, por exemplo, em Dark Souls, Demon Souls, que você não sabe nada da história. Encontrou uma espada, aí você pode ler sobre aquela espada, sim, se você quiser. Se você não quiser, você não lê e dane-se. É a mesma coisa nele. Se você quiser ler sobre o que tá acontecendo, você vai lá no jornaleiro, clica no jornal e lê. Se não, dane-se e vai embora. Segue tua vida. Entendi. Perfeito. Você foi completista no jogo? Só jogou a história? Como é que foi? Quanto tempo levou de gameplay? Olha, eu atualmente, deixa eu até confirmar aqui pra você, porque eu tô pra completar ele. Porque é um jogo que, os Assassin's Creed de modo geral, né, são jogos aí que é de entre 15 e 20 horas, né, se você for jogar história fazendo uma outra coisinha a mais, né. Não, mas o Assassin's Creed eu tenho problemas, eu sou meio mamute, eu sou completista com Assassin's Creed. Foi que, exceto com o Black Flag, que é o que eu considero que eu tô completo nele, porque, né, roubaram meu videogame com 98% do... Então tá completo, não tem problema. Então tá completo. Os homens dizem que Deus abandonou a cidade para sua própria danação. Nós estamos sós. Fernando Sato Muccioli. Pois não. Nosso querido Lorde de elevadíssimo calibre. Ah, que isso, cara. São seus olhos. São meus olhos, né, cara? Vamos falar aqui dessa delícia de jogo, essa delícia... Eu não sei descrever em palavras, cara, Bloodborne. É difícil, cara. É difícil porque você... Bloodborne é um jogo que fala sobre insight, sobre você ganhar olhos pra ver coisas de jeito que ninguém mais vê. É. Você jogar Dark Souls é meio que você ganhar insight, se você for pensar, sim, bem, cara. Sim. Porque quando você tá no rolê do Dark Souls, do Bloodborne, do Demon Souls e tal, você vê coisas que ninguém mais vê. Pode crer. Então, tipo, Bloodborne é isso, sabe? É tipo, é meio que a culminação do trabalho em fazer pessoas verem o que ninguém mais vê. É você, tipo, abrir os seus olhos e ver coisas especiais. Acho que é meio por aí, assim. Cara, o jogo chegou pra mim no dia do lançamento, né? Chegou na terça-feira certinho. Uhum. Inclusive a loja que fez isso, ela inclusive ganhou um cliente que eu passei a comprar todos os jogos lá. É uma loja aí que é o nome de um supermercado que paulistas e cariocas pronunciam com uma entonação diferente a primeira sílaba. Mas sim, aí eu só fui jogar na quinta-feira. Na quinta-feira eu joguei, inclusive transmiti. Morri umas 100 vezes, porque eu não era do rolê do Souls ainda. Ainda tava esperando me corromper uma hora ou outra. Toda hora, sim, que você falava de Dark Souls, dava aquela coceira. Não, segura que vai passar. Até que agora eu não segurei mais, e aí a vida é muito melhor hoje. Mas achei curioso que, assim, é claro que não dá pra ficar toda hora não só comparando Dark Souls com Bloodborne, e nem fingindo que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Tem um meio termo da coisa. Achei maneiro como eles mudaram a situação já desde o começo do jogo, que o Demon, você começa aquele tutorial. Existe, uhum, o tutorial. Sim, tem aquela, sim. Ó, toma aqui a sua energia, quase tá muita mana, vê como é legal e agora eu vou tirar tudo de você e ah, otário. Agora que você tá viciado, joga. É, e o Dark Souls, ele começa com um outro undeadzinho e depois já tem um monstrão gigante pra você sentir qual é a coisa. Inclusive, a abertura do Dark Souls é um tutorialzinho disfarçado, entre aspas, muito bem estruturado. Exatamente, assim, né? Tem todas as coisas e chega. Agora tem, inclusive, tem um chefe. Toma aqui um chefe pra você no seu tutorial. Segura esse chefe, né? O Bloodborne já não. Ele já meio que pulou essa coisa, mais ou menos. O começo, ele tem aquela carinha de tutorial de tipo, você mata um carinha sem arma. Quer dizer, primeira lição, né? Fuja quando necessário. Primeira coisa, não encara, fuja. Depois você mata, sei lá, três carinhas que estão esparsos pela tela. E aí não começa com o chefe, mas já começa com aquela horda daquela galera, né, no meio da rua, do tipo, vamos matar tipo, você. Começa com os ganados, né? Aquela vibe Resident Evil 4. Exatamente, cara. Atrás de ET imbecil, né? Exatamente. E assim, foi o primeiro da série. Assim, Souls mais universo expandido vitoriano, né? Do universo Miyazaki que eu joguei inteiro. E assim, eu fiquei encantado com o jogo, fiquei um mês e meio jogando. Eu terminei no dia do meu aniversário, 25 de abril. Olha eu só. Me lembro quando saiu o jogo agora. Foi um mês e pouco de jogo, assim, algumas, sei lá, 90 horas, algumas centenas de milhares de mortes e dois New Game Plus. E fatalmente, assim, hoje eu digo sem pestanejar que é um dos jogos que mais me encantou ao longo da minha vida, assim. Não sei se falaria os 10 mais, 50 mais, 5 mais, mas com certeza Bloodborne é uma coisa que habita meu pensamento e, pô, já tem, sei lá, 7 meses que eu zerei o jogo. Com certeza. Inclusive, Bloodborne é um jogo que, cada vez que eu paro e volto pra jogar ele, eu me lembro, nossa, como esse jogo é bom. Como ele é bonito e como ele é gostoso de jogar e como tem essas paradas diferentes e tal. Então ele é um jogo que ainda me surpreende, mesmo depois de tantos meses depois do lançamento. E ele é um jogo esteticamente muito bem amarrado. Exatamente. Ele é um lance de imersão no universo dele que é muito impressionante, assim. Cara, bem, bem impressionante. Os jogos que eu joguei esse ano, eu zerei 3 ou 4 jogos esse ano: Far Cry, Bloodborne, Metal Gear e provavelmente algum que eu não tô lembrando. De jogos de orçamento alto, né? Tirando indies e jogos menorzinhos. Cada um deles eu tive uma coisa meio adversa ao jogar. Na verdade, Metal Gear eu não tive, só depois que eu tive a decepção do final, mas enfim. Mas o Far Cry eu tava tendo muita aquelas tonteiras de cabeça, labirintite, porque eu nunca fui de primeira pessoa por causa disso, eu fico tonto. Mas Far Cry eu nunca tinha jogado nenhum Far Cry, fui jogar Far Cry 4, gostei, zerei e tinha labirintite, aceitava. Bloodborne me dava um ataque cardíaco de vez em quando. Eu não sou de filme de terror, nem de... Nunca gostei tanto assim de Silent Hill quanto outras pessoas, porque eu nunca tive muita capacidade de sentir medo jogando videogame ou vendo filme, coisas assim. Mas Bloodborne não chegou a me dar medo, mas ele me deixou tenso em diversos momentos, assim, em cada, sei lá, bruxa que aparece do nada e joga uma coquetel Molotov em você. Filha da puta! E coisas assim. Não, cara, por exemplo, o Hamwick Lane. Sim. Aquele lance das bruxas dançando. As bruxas dançando, cara. Aquilo é creepy pra caralho. É muito bizarro. Pois é. Muito, muito bizarro. Não, e Hamwick Lane ainda é um pedaço curioso, né? Que é a primeira vez que você chega e tem a fogueira meio que a céu aberto e ao mesmo tempo o nego indo em cima de você pra te matar, né? Ô, peraí, eu vou te matar, cara. Você não vai se teleportar aí, não. Pode crer. Essa ambientação inglesa, vitoriana que eles arranjaram, cara, acho que colaborou muito pra dar esse ar do jogo, porque ficou bastante diferente, né, do que diferenciou, né, dos jogos anteriores, dos parentes anteriores. E, pô, eu não lembro da gente ter visto algum jogo com tanta cara, com essa ambientação assim, tirando, sei lá, Castlevania. Mas Castlevania era, sempre tinha um quê meio diferente, assim, era... O que eu me lembro agora, que chega perto, é o Dishonored. Dishonored, é verdade. Da Bethesda. É verdade. Tem um lance vitoriano meio steampunk e tal. Mas esse é bem clássico. Eu gostei muito disso, desse clima vitoriano que você falou, mas eu também gostei muito do lance de bait and switch. Exatamente. Que eles fizeram. Que eles venderam um jogo como um jogo vitoriano de terror e no meio viram um lance de terror cósmico Lovecraft. Exatamente, assim. Cara. Uma coisa muito Lovecraftiana, né, cara? Isso eu achei muito foda. Eu achei que eles exploraram muito bem as referências à mitologia Lovecraft, que era uma coisa que sempre teve presente, em Demon Souls, Dark Souls e tal, mas que nesse eles pegaram pesado no conceito. E consegue mesmo pegar melhor no conceito justamente pela essa ambientação mais século XIX, né? Sim, coisa que numa ambientação medieval, você tá, sei lá, apareceu um monstro Beholder. Ah, tá, é um jogo com ambientação medieval. Tudo bem, eu posso conceber isso. Né? É tipo Dungeons and Dragons, Dungeons and Dragons, jogava esse RPG. Joguei muito D20 na minha vida, era em cima da mesa. Tirei muita lasca de dado. E aqui no Bloodborne, não. Sei lá, tem um bicho com um olho gigante num fundo de poço preto. Saquei. Caraca, que bizarro. E é tipo um bicho que não tem forma física, ele só uns retalhos de pano e tal. E uns bichos invisíveis e o lance do lance de pesadelos, de sonho, de tipo, coisas que existem em planos diferentes de existência. Tipo, essa temática é muito da hora e ela é muito subaproveitada em videogame, sim, principalmente, né? E agora que a gente já não tem mais quase nenhuma marra tecnológica, tipo, dá pra fazer, tendo dinheiro e tempo, praticamente qualquer tipo de jogo que você conceber, né? Que você vá, sei lá, rebuscar coisas de literatura, etc. Você consegue agora reproduzir em videogame, né? Realmente os caras deram um acerto muito grande, cara. Com certeza, com certeza. Moça, a mecânica desse jogo, cara, em relação a Dark Souls e Demon Souls, ela mudou bastante, porque, pô, primeiro tem arma de fogo, depois, se o cara bater de volta, tipo, yau, você não me bateu o suficiente. E, cara, como é que você que é um cara que achou o bug no demo do Dark Souls 2 que a From não tinha achado, como é que você viu essas mecânicas novas aí? Cara, eu acho que ela não é nem melhor e nem pior, ela é só bem diferente. Sim. Porque o jogo não só tem a mecânica, mas ele tem o conceito de combate diferente, né? Porque ele é muito mais agressivo. E o lance da arma de fogo, tudo bem, você não consegue fazer uma build só de... Quer dizer, até dá. Mas é aquela grana muito tryhard, né? Olha a minha build de arma de fogo. Mas é uma dinâmica, você tem que encarar o combate de um jeito diferente no Bloodborne, né? E eu acho muito legal o seu lance mais agressivo, mas forçar a galera a buscar parry e não sei o quê. Então eu acho o lance dele ser mais rápido, mais agressivo, mais violentão, assim, eu acho bem legal. E que combina com a temática, né? Outra coisa que integra o universo do jogo. Eu só acho... A única ressalva que eu tenho é porque... Borne, talvez até pela questão da ambientação, não tem tantas opções nem de build e de arma pra você usar, né? Ela é um pouco mais limitado do que Dark Souls e Demon Souls e tal. Tudo bem, as armas elas se transformam, então cada arma são duas armas, na verdade, né? Porque elas se transformam. Mas ainda assim faltou um pouco de variedade nas armas e nas armas de fogo, principalmente. E também faltou um pouco de variedade em termos de build, porque, por exemplo, se você jogava com um mago, né? Com build de você não tem nada desse tipo, né? Não, é muito limitado, né? Muito, muito limitado. Então isso é uma ressalva, assim, tem coisas legais, mas ele é muito limitado com relação aos anteriores, mas assim, de modo geral, ele é muito gostoso de jogar, porque ele é rápido e você vai e bate, e recupera a vida quando você bate, e você vai, tipo, o negócio nunca para, assim, sabe? Então ele é muito gostoso de jogar. A coisa da build, eu vi muita gente, opiniões mistas, né, criticando positiva e negativamente a questão de você agora, você não escolhe uma classe quando você começa, você é um caçador. E, cara, é aquilo, você é um cara que usa uma arma e uma arma de combate corpo a corpo e uma arma de fogo e vai. Toma, vai vagar a Inglaterra e fecha o casaco que tá frio. Mas acho interessante de ter esse lado de, nos jogos, no Dark Souls da vida, você escolhia lá, eu sou guerreiro, cavaleiro, ladrão, bárbaro, não sei o quê, eu sou do Oriente, do Ocidente. Beleza, aqui é realmente muito mais concentrado, acaba que isso... valida um pouco, ou pelo menos acho que pesam menos as críticas por essa falta de builds, pelo fato de o lore já dizer, ó, você é um caçador e é isso aqui, assim funciona. Mas ao mesmo tempo, de fato, né, a variedade de armas, ela acaba que ela é um pouco mais curta. Você tem uma espada, um martelo, um machado, um chicote muito maneiro e, sei lá, e uma massa, não sei o que. Tem alguns, na verdade, assim, né, mudou basicamente a mesma coisa, porque você, quando você começa o personagem, você ainda tem mudanças de atributos e tal. A diferença é que você começa sempre com o mesmo equipamento e que você começa sempre com os mesmos itens, né? Basicamente. Você pode escolher, sei lá, no começo do Bloodborne tem um momento Pokémon. Ah, você quer um machadão? Você quer o machado Squirtle? O bastão Bulbasauro? Ou você quer esse chicote Charmander aqui? É isso, basicamente, né? Mas não tem... a diferenciação é menor, mas na essência é a mesma coisa. Mas acho que é um não chega a ser um ponto contra a experiência do jogo, diferente. Mas é diferente e realmente falta. Se tivesse mais variedade, mais coisas, se tivesse mais opção de builds diferentes, acho que seria mais fácil de aceitar, talvez. Sei lá, não teria um impacto negativo quanto algumas pessoas tiveram, eu acho. Pra mim não incomodou tanto, mas eu queria poder explorar um pouco mais a questão de build e tal. É, pra mim, por exemplo, pra mim também eu nem senti nada disso, porque de fato eu não tinha jogado Dark Souls inteiro ainda. E os três personagens que eu comecei em Dark Souls, eu não variei tanto as classes, e também não joguei tanto a ponto de perceber como, pô, olha que o meu caminho ficou bastante diferente jogando de mago e jogando de qualquer outra coisa, de bárbaro, por exemplo. Eu não senti essa diferença. Então pra mim, eu acho que como curva de entrada, tipo, seja bem-vindo a esse jogo, get good. Aí o Bloodborne, ele é mais acessível até, né? Sim. Inclusive ele é mais fácil, ele né? É mais fácil, sim, ele é mais fácil. Ele é mais curto, inclusive outra das críticas que muita gente faz e que eu concordo a ele é que ele é um jogo bem curto, assim. A campanha dele tem poucas, se você for ver, tem poucas áreas, poucos chefes em comparação aos outros jogos. Você passa pelo jogo muito mais rápido. É, ainda mais se forem obrigatórios, né? Se for contar só os obrigatórios, você pode passar correndo até. É, você tem as Khaleesi Dungeons, que é um conceito legal, mas que pra mim cansou um pouco rápido. Cansou rápido, né? É, eu fiz tudo, fiz todas as dungeons obrigatórias, entre aspas, que são as dungeons fixas pra você pegar. Pra enfrentar o chefe, a chefe secreta. Enfrentar o chefe secreto, pegar. Pra patinar, né? Por assim dizer. É, pra patinar. É. E porque você tem que fazer as dungeons pra pegar um outro set de equipamento que é exclusivo. Sim. Matar alguns chefes, matar o último chefe secreto e pegar um anel que não serve pra nada. Que é o anel de noivado. É, que por enquanto não serve pra nada, né? É. Tem. Eu não sei se você leu, né? Teve um cara que escreveu quase uma tese de doutorado sobre Bloodborne. Páginas. Acredito que deva ser comum entre a galera solista aí, escrever coisas assim. O cara escrevi umas 90 páginas que eu não parei pra ler ainda, mas fiquei interessado. Porque esse lado típico do Miyazaki, né, de cara, não vou ficar te contando uma história, você quer saber? Você vai ler, vai pesquisar, tem aqui, pega esse item, dá uma lida aqui, ah, essa coroa foi do rei tal que ocupou esse negócio aqui, ah, tá, é isso, e aí, beleza. Em certos pontos do jogo eu vi muita gente reclamando, né, gente que tava aqui na mesma situação que eu, né, tipo, tô jogando esse aqui, não, tô chegando agora, sou cristão novo, e de falar, pô, como é que eu ia adivinhar que tal coisa era pra ter sido, eu tinha que parar, como é que eu ia adivinhar que nego marcou um encontro pra ir pro shopping ali na pracinha em frente à estátua dos cavalos? Você não leu, tava escrito em algum lugar, você não parou pra ler, entendeu? Total. Acho que pra essas pessoas teve um efeito, acaba tendo um efeito meio Castlevania 2, né, tipo, equipa essa bola vermelha e fica ajoelhado em frente à parede, espera que um tufão vai te levar, pronto, você tem que ir. É, pois é. Mas aí é falha de jogador, né? Acho que é muito também dessa essa forma que a gente tem de jogar os jogos hoje em dia, que tipo, ah, me dá a mãozinha aqui que eu vou te levar ali. É a questão justamente da mentalidade, né? Você tem que entrar no Bloodborne em qualquer Souls e jogos do tipo, você tem que entrar com outra mentalidade na cabeça, assim, né? Você tem que preparado pra você realmente abrir os olhos e analisar tudo à sua volta, porque cada coisa que você vai olhar conta uma história e te dá uma dica do que pode e que não pode estar acontecendo, sabe? Porque assim, não são jogos que eles são, porra, não vou falar que o jogo é fácil, mas os jogos, eles não são difíceis, assim, de não. Tipo, quero te sacanear. Cara, eles apresentam uma dificuldade, se você quer, sei lá, vai ver um filme, tá ligado? Que você não precisa não, fazer nada. O jogo, não é que ele é, tudo bem, ele não é fácil, como você falou. Mas também não é que ele é difícil, ele quer a sua atenção. Ele quer a sua atenção, exatamente. Você tem que se dedicar a ele. Exatamente. É isso que ele te pede, sabe? Cara, eu comecei a jogar nessa quinta-feira, né? Eu comecei a jogar numa quinta-feira. E aí, como eu tava com um delicioso hábito de não dormir de quinta pra sexta, porque sexta-feira eu dava aula às 7 da manhã, e é em outra cidade, então eu tinha que acordar um pouco mais cedo, eu falei, não, vou ficar jogando essa porra. Só que de 9 da noite de quinta-feira em diante... Cara, sexta-feira, 5 da manhã, eu estava saindo pro trabalho porque eu tinha finalmente, depois de 5, 8 horas de jogo, matar o padre. Então, até então, eu estava morrendo. E, tipo, não conseguindo nem fechar um circuito de caminho que eu tivesse um mínimo checkpoint. Não, não tinha isso. Eu estava... Uhum. Falei, cara, eu estava bem-vindo ao universo Miyazaki. Você morreu. Né? Eu já estava começando a ler o Você Morreu como Se Fudeu do GTA ali na... Eu falei, cara, vou passar correndo por esses caras se aqui. Se fudeu. E aí, aprendi umas lições valiosas do tipo, cara, vamos matar esses caras. Eu posso passar direto. Ninguém, sim, sim. Ninguém tá me julgando de estar sobrevivendo mais do que tá, sei lá, olha como eu mato todo mundo. Né? É, inclusive, chega um momento na vida de um cara que joga Souls que ele vai morrer tanto e que ele vai otimizar tanto a rota, exato, entre a Bonfire e o chefe, que você não precisa nem mais olhar pra TV. É, exatamente. A sua memória muscular da mão sabe quando você tem que mexer o direcional, sabe? Sabe quando tá acabando a estamina? Tira o dedo, anda aqui um pouquinho, faz a curva aqui pra direita. Eu senti muito isso indo pra catedral. Entre acordar na igreja e ir pra catedral lá em cima e falar... Matar a Amélia, pô. Uhum. Desgraça. Então, não, já sei pra onde tem que ir. Já sei, muito bom. Total. É. Eu acho que, pô, foi uma experiência incrível. Eu quero tudo agora, eu quero tudo isso. Eu marquei no meu calendário já, março de 2016, Dark Souls 3. E o DLC parece que vai ser bem maneiro também. Pois é, o DLC vai ter arco e flecha até, né? Uma coisa assim. Cara. Que é uma coisa que, pô, mandatório, qualquer jogo de videogame, né, galera? Hoje em dia, arco e flecha, pô, todo mundo tem. Por que você não teria? Pois é, e vão colocar, né, na semana que a gente tá gravando esse review, a Famitsu mostrou que vão botar no jogo uma arma clássica de Souls e de Kingsfield também, que era o jogo anterior da FromSoftware. O jogo anterior do Play 2. Que é a Moonlight Greatsword, né? Que é aquela espada verde meio transparente, uh-huh, e tal. Sim. Que não tinha em Bloodborne, agora vai ter. Então a galera, caralho, vai ter a arma, não sei o quê. Então parece que vai ser bem interessante. Eles vão... Eles falaram que iam lançar mais de um DLC, mas falaram, não, vamos condensar tudo em um DLC só. É. O que eu acho do caralho, porque... O DLC do Dark Souls 1 é muito foda. É. Ele é muito, muito, muito bom mesmo, assim. Ele é um dos melhores DLCs já feitos na história da humanidade. Então, se for pelo menos um pouco parecido, vai ser ótimo. E até, assim, só completando o negócio da história da tensão que você tinha comentado, tanto na questão do lore, de você explicar, você entender o lore através das descrições de itens e de cenário e tudo mais, é interessante porque, pra mim, o Bloodborne, ele é mais fácil de você entender partes desconexas, você entender com... Ah, tudo bem. Isso aqui são os Great Ones. Isso aqui é a igreja. E é a praga, né? Uh-huh. Isso aqui são os... enfim, é você e tal. Mas é mais difícil você correlacionar as coisas. Eu acho. Na minha interpretação. Ah, sim, entendi. Você entende os conceitos mais fácil. As fronteiras onde acabam um e terminam o outro são meio de mais complicadas, né? Tipo, isso. Esse cara é da igreja, então por que ele é ao mesmo tempo tal coisa, né? Não, por que isso é assim, né? Tem essas coisas mesmo, é verdade. É. Cara, ficou bastante, realmente, nesse quesito ele é bastante confuso, mas não parece assim, em momento nenhum parece isso é confuso porque tá mal feito. Isso é não, tipo não. Fique confuso, questione-se. Será que o mundo ao seu redor não é assim também? Tipo, e aí nesse sentido até realmente é uma coisa não tão século XIX, mas mais Idade Média, né? Tipo, qual é a fronteira entre essa coisa aqui que fala que faz o bem e na verdade tá fazendo o contrário e vice-versa, né? Porra, o Kaido ajudou o Rambo no Rambo 3. E aí? Os tempos mudam, cara! Pois é, exatamente. Os finais, você gostou dos finais? Um final você achou bom? Porque o jogo tem três finais, né, na prática. Tem três finais. E teoricamente, finais. O final ruim é o que parece o final bom, né? Se você estivesse naquela situação, né? É que tá, né? É outro lance interessante de Souls, assim. É difícil você dizer com 100% de certeza o que é um final bom e o que é um final ruim, porque é tudo muito relativo, né? Eu não sei o quanto a gente pode dar de spoiler nessa coisa, mas basicamente o final bom... Assim, tem um final que é bom pro seu personagem, tem um final que é bom pro universo, tem um final que é mais ou menos bom pro universo, basicamente, assim, e que não é bom pro seu personagem, sabe? Exatamente. Então, isso é uma outra coisa que eu gosto muito nesses jogos, assim, não existe um final, isso é o final bom porque aconteceu isso, mas, enfim, eu não sei até onde a gente pode ir nos spoilers das coisas, tá? Fica à vontade, uma coisa... Passo o recorte depois. Mas acho que assim, os finais, eles todos seguem uma coerência dentro do exposto no jogo. Não, sim. É tipo, sei lá, você joga com um heróizinho o jogo inteiro, aí chega no final, sei lá, Far Cry 3, tipo, ah, vou matar minha namorada, na verdade, eu tô saco cheio de atrás dela, matei, sim, minha namorada e agora, yes, eu sou um retardado. Eu traí tudo que eu tava fazendo no jogo até agora. Não tem nada nesse sentido. Né? É coerente o tempo todo. É, tipo... é coerente. E mesmo a questão do vilão é curioso. Porque não é porque ele é um vilão, é porque ele tá querendo... tem um lance dos Great Ones, que são as criaturas. Não são aliens. São os eminentes. É, eles são. Tem essa coisa que eles são criaturas que são extremamente inférteis e que encontraram um jeito. Os humanos chamaram eles e falaram: vocês querem a gente mesmo? Então a gente vai, tipo, engravidar vocês, tá ligado? Tudo bem? Basicamente é uma raça querendo garantir a existência dela. Não... Sim. Isso não é necessariamente uma coisa ruim. É, sim, é uma raça tentando fazer o que todas as raças do mundo tentam, né? Existir. E então você pode compactuar com isso sem saber que é isso, as claras, na verdade, ou não. Então é tudo muito relativo. Série Souls caminha num espectro da moralidade que não é nada preto no branco, assim, né? Eu queria lhe fazer um convite. Vamos dar uma nota a Bloodborne, comparando ele com um anime? Com anime? Que anime representa melhor o Bloodborne em sua essência? Caralho, que difícil. Bloodborne é Fullmetal Alchemist 10. Porque ele é meio, tem todo esse lance de questionamento e de moral e de você procurar, buscar a verdade, né? E tropeçar em coisas bizarras na busca da verdade e ter um lance meio agridoce por fora, correndo por fora aí. Então eu diria Fullmetal Alchemist. Só queria fazer uma parada boa e olha a merda que deu, né? Então, Dr. Muscioli, vamos falar aqui um pouquinho o Calibre Lordal. Primeiro eu queria agradecer muito a oportunidade de vir aqui mais uma vez falar de uma série de jogos que eu gosto muito. O último review que eu fiz aqui foi de Dark Souls 1 e foi uma experiência muito boa. Então, novamente agradecer. E, bom, eu que agradeço. A gente tá aí, Calibre Lordal, nosso humilde canalzinho no YouTube, feito por mim, pelo Saga, Saga Kazama. Né, o maior pé frio da internet brasileira. Muito, cara, incrível. E mascote do Chef Sensei. junto com o Dogão, Douglas Pereira, que é uma pessoa maravilhosa. Ele é o nosso Chief Swag Officer do canal. O cara é muito gente boa e mancha pra caralho. Ele é da. Trabalha na Editora Europa, faz revista oficial do PlayStation, dentre outras coisas. Old Gamer também e tal, ele se mete ali no meio dessas coisas também. E também tem a Ellen, que é a nossa estagiária, que é uma menina muito engraçada, que a gente descobriu um talento descoberto recentemente. Foi descoberto recentemente, cara. Prêmio revelação, né, cara? Tá ganhando o prêmio revelação aí, com certeza, cara. Prêmios Nickelodeon ano que vem. Categoria revelação no mundo gamer. Exato, revelação do ano. Com certeza, cara. Que ela nos foi apresentada pelo Sushi do Jogabilidade. Sim. E ela é muito gente boa, manja pra caralho de Dark Souls, de Bloodborne e tal. Inclusive, antes de gravar, eu tava fazendo copy com ela no Bloodborne. Justo. Inclusive. Justo. Então nós quatro, ela não participa dos vídeos que a gente grava, mas as lives ela sempre participa. A gente faz principalmente o nosso carro-chefe, digamos assim, é a lore run de Dark Souls, em que a gente termina o primeiro Dark Souls explicando, faz todo esse lance que a gente comentou, descrição de item, de explicar personagens, explorar a história. Então a gente vai bem com calma aí, mostrando realmente por que o jogo é tão especial, por que a gente gosta tanto dele. Além disso, a gente faz umas lives de vez em quando, uma vez por semana pelo menos, jogando coisas variadas. A gente joga muito Rocket League, joga muito outras coisas. Ah, Rocket League. Né? Que jogo maravilhoso. Que fantástico. Que conceito. E também, às vezes, a gente parou um pouco com os one shots, que a gente explora alguns jogos, principalmente japoneses, meio fora do eixo, assim, tal. Coisas que a gente gosta que muita gente não conhece. Então, basicamente, como diz a descrição do canal, é um canal sobre pessoas bobas jogando jogos bobos. E um delicioso avatar do melhor homem da galáxia. Que conceito, Gact. O Kyo que nós merecemos. Pois é, cara. Então, youtube.com/CalibreLordal. Calibre Lordal. E é isso aí, cara. Espero que vocês gostem, assistam o canal e gostem e comentem. E entrem no nosso grupo, né? A gente tem um grupo no Facebook, que é o Calibre Grupal, que é um belíssimo nome sugerido. É um nome fantástico. Foi sugerido por uns assinantes, que é muito fantástico. E lá a gente fala de tudo, desde Wife Wars até Pagode. Então é um ambiente muito família, assim, muito, muito, muito bacana. Objection! Nijin inimigo, você que se liga no baixofrentesoco.com. É site isso aí? É a galera que não acompanhou pode ficar ligada no Baixo Frente Soco? É isso aí, acessa aí. Fica por dentro das fitas de alta periculosidade que rolou, que foi, né? Vai ser, tá ardendo. Sapinhou! www.baixofrentesoco.com. E o que você tem jogado? Meu amigo Ilapso, nesses últimos tempos, quando eu trabalhava viajando feito um louco, eu dei uma atenção especial ao meu querido 3DS, né? Eu vou colocar a música do Metal Gear Solid pra você. Pra recuperar tudo que eles nos tiraram. Esse videogame portátil foi meu fiel escudeiro em Brasília, em Recife, em Cuiabá, em Curitiba, em Manaus, em Campo Grande, em Salvador. E todas as filiadas do Baixo Frente Soco, muito obrigado pela audiência, paciência. Agora vem aí o fantástico. Bem, eu tenho jogado bastante jogos no 3DS. Um deles foi o Shin Megami Tensei 4, que é um jogo que infelizmente eu não vou terminar. Eu gostei muito do jogo, só que eu cheguei num ponto em que eu acabei. É um jogo que, dependendo das suas escolhas, tem várias finais diferentes. Sim. E eu, sem querer, peguei o final, que é o final completo. Só que pra fazer o final completo, eu tenho que fazer todas as side quests. E eu não aguento fazer todas as side quests. Então faz um final que não seja o completo. Não dá, já era. Já foi. Eu entendi. Tenho que fazer um novo. Você não vai ter que. Ah, sim, é o Tensei, tem essa cor. É. Aí. Podia então... ser pior, podia ser pego o pior final. Ou cara, podia ser pior ainda. Você podia estar jogando o Fire Emblem Tensei, que não. É um festival de wife. Anime was a mistake. O anime foi um erro. Dentre alguns títulos divertidíssimos que eu joguei, como o Cavaleiro da Pá também e o Smash Brodson, eu gostaria de fazer um review de Professor Layton contra o Fênix Certinho. Professor Layton versus Fênix Wright. Antes de mais nada, Lápis, eu tenho que dizer que esta é uma combinação sublime. Tô me sentindo um MasterChef. É, você é um pouco rústico. Eu sou rústico também. Professor Layton versus Fênix Wright envolve duas grandes franquias do nosso portátil querido, conhecidas por suas, como dizer, tramas envolventes e divertidas. E foram juntas num gigantesco Objection! São duas das franquias mais fortes, né, de DS, já há uns 10 anos quase. Não sim. Sei qual das duas saiu primeiro, nem em que ano saiu, mas olha, desde que existe que DS... Ace Attorney tem desde Game Boy Advance. É verdade, né, tem eu isso. Eu não sei se o Professor Layton tem dessa época. É, né, tem isso. Então mais de 10 anos que pelo menos uma das duas tá por aí, são nomes fortes nos portáteis da Nintendo. Até porque até hoje são meio que exclusivas, né? Sim. Ou demoram pra sair pra outra coisa, né? O Ace Attorney agora até saiu pra celular, né? Cara, sinceramente, são duas franquias que fazem valer a pena ter o portátil. Tanto o DS quanto o 3DS. Vale a pena você jogar o Ace Attorney que foi lançado pra 3DS? Vale a pena. O PS Vita também. Se você não... Hã? Sacanagem. Não tem Ace Attorney pra PS Vita. Tem pra iPhone, iPad, whatever. Tem pra portátil, tem. Pra telefone. Mas, nem lembro o que eu tava falando. Ace Attorney vale também a pena você jogar o HD Remix que eles fizeram do primeiro, do segundo e terceiro, se você não jogou essas franquias antes. Mas, se você jogou, recomendo que você jogue Professor Leitão contra Fênix Certinho. Pra quem não sabe que tá dando mole, Lápis, eu vou explicar um pouquinho a premissa das duas franquias e se o senhor quiser, dá aquela moral. 30 segundos. Estamos aqui falando de duas visual novels, né? Aquele tipo de jogo que é muito focado em ser uma ficção interativa. Ou seja, muito texto. Certo? Corrija-me se eu estiver errado. Correto. Tipo jogo japonês. Diferente da maioria dos jogos do gênero, onde a jogabilidade não é um grande diferencial e é aquele muro de texto em que você fica passando e apertando o peito de waifu, convenha, a maioria desses porras são peito de waifu, né? Hoje em dia, sim. Professor Layton e Ace Attorney são jogos que se destacam. O Professor Layton, ele é um conto de detetive. Ele é muito baseado em Sherlock Holmes, onde o professor, arqueólogo meio Indiana Jones, se envolve em várias investigações e que sempre acabam com um ar meio místico, meio misterioso, mágico. É, inclusive, toda a ambientação do Professor Layton, ela tem uma cara de Inglaterra pós-vitoriana, etc. Então, realmente tem essa cara bem sherlockista inglesa mesmo. Inclusive, ele faz parte, ou então cruza sempre com pessoas da... Scotland Yard. Ele eventualmente barra com Scotland Yard. E durante toda a história, a investigação é representada por puzzles, né? Você tá lá fazendo uma investigação de mistérios e aparecem puzzles pra você resolver. Então, toda hora, você tem um quebra-cabeça diferente que usa lógica, percepção e outras cocitas mais pra fazer a história girar. São metáforas, como se você estivesse estudando e tentando entender hieroglifos ou soluções de mistérios ou relatos, whatever, estão ali. Parecem aqueles puzzlezinhos que a gente gosta de jogar nos nossos portais. O senhor já jogou, Professor Leitão? O senhor me deu um Professor Leitão, gostei eu muito. Eu te dei esse Professor Leitão, foi esse inclusive, né? Não, foi o Professor Leitão algum. Isso. Algum Professor Leitão, é, porque eu sabia que Phoenix Wright você tinha todos, ou quase todos. Isso. E, ao mesmo tempo, o local onde eu adquiri o jogo pra lidar presente, uma livraria amarela que tem nome de um meme da internet da TV brasileira, que humilhamos dinheiro, fulano, tava em vias de parar de ter a sua sessão de jogos da Nintendo, e já parou porque a Nintendo agora, enfim, não tem mais a distribuição oficial no Brasil. Música, então, música triste. Música de ódio. Agora é do Metal Gear, você triste. Eu gosto muito do Lapso. O Lapso tá editando os programas, né? O Lapso vira algumas horas e fala: cara, mó preguiça de botar a música. Eu vou cantar mesmo, foda-se. Eu canto, cara, fica muito melhor, cara. Você não tem noção. E o que tinha lá na loja no dia era Pokémon Ruby Pérola. Esse do. O que tem os peixes na capa? O peixe vermelho. Hein? Só tinha isso e Professor Layton. Eu falei: cara, Professor Layton. Você lembra quando o Professor Layton e Phoenix Wright foram anunciados? Eu tava trabalhando lá no laboratório no fundão. Sim. E eu dei aquele mini chiliquezinho, tipo... Deu um chiliquezinho. Deu dois chiliquezinhos. Um quando descobriu que ia sair e outro quando descobriu que não ia ter física. Não, mídia física. Não, mas tenho física. Depois teve, sim, mas a princípio não ia ter. É, aí eu lembra dessa porra? Muito triste. É, foi muito triste. Aí acabou que saiu a mídia física do Professor Layton, Phoenix Wright, em inglês, né, no ocidente. Mas não ia ter, não. Bem, já Ace Attorney, que é a parte do Phoenix Wright, é uma visual novel em que você atua como um advogado, defendendo aquele réuzinho através de argumentos, provas e investigação também. Para eu não me estender muito, se você quiser ouvir mais informações sobre Ace Attorney, procure o nosso episódio focado em Ace Attorney, Phoenix Wright, Objection, tá lembrando? Eu gosto de jogos número 166. É sério ou você chutou propriedade? Não, é sério, foi o segundo que... Eu chutei propriedade! Não, foi isso mesmo. Caralho. Foi de Donkey Kong e depois foi esse. Bem, supondo que você terminou de ouvir agora e voltou, o resultado que nós temos aqui é um jogo que combina os dois estilos. E eles se completam perfeitamente lá. Eu já vou falar um pouquinho sobre isso. Se eu organizar isso aqui na minha cabeça, vamos pra sinopse. Sinopse. Professor Layton e o Fênix Certinho contam uma história muito mágica. Os nossos queridos protagonistas são sugados pelas páginas de um livro mágico. Lá, eles descobrem um mundo onde existe a magia. Esse mundo é chamado, como é? Labiríntia. Labiríntia. É o nome de uma doença quase, né? Eu estou com o Labiríntia. Eu fui pra Labiríntia. E eles vão parar numa época de caças bruxas. Então, logo o Fênix Certinho e o Professor Leitão vão acabar unindo as suas forças pra defender algumas bruxas inocentes em corte, pra elas não serem executadas, e enquanto isso desvendam o mistério por trás dessas magias. Porque afinal, Ilatos, magia não existe. Magia. Qualquer coisa que eu vá dizer mais sobre a trama vai acabar sendo um spoiler escrotal. Porque o jogo tem uma trama bem legal, bem envolvente. Vale a pena mergulhar nessa história. Então, para a sinopse por aqui. Deu pra pegar a premissa do jogo? Deu pra pegar. Isso aí. O Professor Leitão e o moleque estão... E o Watsonzinho, miniatura dele. Estão lendo o livro. Ao mesmo tempo, o Fênix e a menininha estão lendo o livro. E eles são puxados pro mesmo universo mágico. E é interessante, cara, que o jogo tem várias incursões em anime. Embora anime seja um erro, tem lá várias CGzinhas em anime. Sim. Que, inclusive... Porque torna a visual... completa, né? Mais legal. Porque você não vê só o boneco parado com o texto embaixo. E apontando pra alguém, geralmente. E o jogo é dublado, é legal, é todo dublado. É. Uma característica, inclusive, das duas séries, né? As duas séries sempre têm jogos com atuações de voz, e são bem feitas até em inglês, né? A gente que sempre pega no pé dos jogos japoneses quando são dublados. No DS, esse Turning tem poucas coisas dubladas, né? Mais alguns... Objection! Não, sim. É, não tem atuação de voz plena, né? Do roteiro todo. É interessante que as duas, os dois estilos de animação estão misturados ali. Professor Layton não tem nada a ver com Ace Attorney, né? O Ace Attorney, ele tem um estilo de animação japonesa mais clássico. Uhum. E o Professor Layton lembra, por exemplo, um Funko. Parece uma animação da Funko. Os traçados dos dois são bem distintos. É. Ele fica meio estranho junto. Fica meio estranho, mas não fica tanto, né? Não fica ruim. Parece aquele Popolocross também, aquele desenho que passava na Fox Kids, que é o moleque tipo Zelda. Cara, é tipo, sei lá, o Sr. Popo no meio do Dragon Ball. Você fala, caralho, que porra é? Você aceita que ele tá ali, mas você vê que são coisas que vieram de lugares diferentes. parece. Mas ficou muito bem feito mesmo assim. Não sei se tiveram que mudar a paleta de cores, aí eu não entro nesse nível, não sei dizer. Mas você olha e é diferente, mas é igual. Então tamo junto. Agora falar um pouquinho sobre jogabilidade. Jogabilidade. O mais interessante do jogo é a combinação entre as duas jogabilidades. A jogabilidade de Ace Attorney e a jogabilidade de Professor Leitão. O jogo, ele alterna constantemente entre esses dois modos de jogo. Mas você pode ver que eles são bem complementares. Como a gente disse lá no episódio de Ace Attorney, uma parte que acaba sendo meio chata na parte do Ace Attorney é a parte da investigação, né? Você fica meio de pixel hunting, procurando evidência, fica ali, acaba sendo meio chato. Sim. Nesse jogo, eles substituíram essa parte com a jogabilidade do Professor Layton. Então, nas partes de investigação, você ainda conversa com as pessoas, você visita lugares, mas quando você vai descobrir alguma evidência, ou mistério, ou pista, você resolve puzzle. Ele é explorativo quebra-cabeça, né? Exato. Que é puzzles que o aqueles que não devem nada ao Professor Layton no original. São bem divertidos e você procura as pistas da mesma forma que você procura no Professor Layton. Só que então é como se você alternasse entre a jogabilidade de corte e a jogabilidade do Professor Layton. Ou seja, junta isso, você entende bem o que tá acontecendo, resolveu bastante puzzle, coletou evidências, você vai pro tribunal defender o réu. Aí é igualzinho esse Attorney, só que com a participação do Professor Layton mandando "Hold it! Jackson!" Porra, vou tentar não dar muito spoiler, mas tem uma hora irada que os dois batem na mesa ao mesmo tempo e gritam junto, Jackson, fala de caralho. Cara, isso não é spoiler, porque se não tivesse isso, o pessoal da Capcom do Level 5 teriam feito um péssimo jogo. Simplesmente isso. Cara, fala também sobre a trilha sonora. Trilha sonora! Som. Radical. Radical. A trilha sonora é radical, Elapis. A trilha sonora é radical. Ela consegue posicionar o jogador perfeitamente no clima de suspense durante as investigações, no clima mais dramático nas histórias dos personagens e, porra, naquele clima empolgante na hora do motherfucking objection. Na hora do objection. Sério, tem que jogar de headphone se tiver com um lugar com muito barulho, se não estiver jogando em casa. Eu tava jogando no avião, tinha horas que eu queria ficar em pé só por causa da tensão do momento e falando pro cara sentado do meu lado, tipo, falar, o avião vai cair! Come on, calma, Jackson! Crítica social, inclusive, eu ando vendo recentemente uma molecada jogando DS ou 3DS, eu nunca reparo direito, no ônibus. Uhum. Tudo sem fone, cara. Que tô jogando isso? Mudo. Eu acho que eles jogam. Os últimos dois que eu vi era Pokémon. Pode ser que o cara tenha enchido o saco da trilha e tudo bem. É, porque Pokémon também. Bora, você... fica igual, né? Cara, quando você zera o jogo, cara, você só vai ouvir mais do meio. É, tudo bem. Mas, porra, cara, ouçam, não tem essa péssima mania de estar jogando o jogo e ouvir outra coisa. Eu, quando tinha uns 12 anos e jogava pela 74ª vez no ano Final Fantasy Tactics, às vezes eu realmente girava o som do jogo e eu ouvia, sei lá, Metallica, Black Album. Mas aí eu já tava de saco cheio da porra das mesmas músicas sempre. Mas, se não, cara, faz isso não. Que loucura. Coisa absurda. E nunca tem a música da bicicleta do Pokémon em loop infinito na cabeça, né? Pode crer, cara. Então, Elaps, sem muitos spoilers, a conclusão aqui é, se você é fã de uma das duas séries, esse jogo é obrigatório pra você. Primeiro porque vai fazer você conhecer a outra série e você provavelmente vai gostar, porque são dois estilos complementares, interessantes. Uhum. Mas se você não conhece, eu recomendo fortemente você pelo menos pegar emprestado com o seu brother que manja das putarias. Quem for no Baixo Frente Pizza pode pedir pro Ninja Inimigo já, que dá tempo. Exatamente. E se você não gosta de uma das duas franquias, sei lá, vai pra puta que pariu, nem encosta nessa merda. Cara, eu acho que se o cara não gosta de uma das franquias, pode ser que ele não goste de Phoenix Wright porque acha muito parado. Não, mas ele vai achar um saco o jogo. É, pode ser. Mas pode ser que ele não goste tanto. Mas se o cara não gosta de uma, acho que dificilmente vai gostar da outra. Talvez o cara pode ser que goste de Leito e não goste de Phoenix. Mas acho que o contrário não deve ter, não. Também só, acho que o contrário só não deve se ter. For muito japonês, o cidadão. Agora, eu acho que se você não gosta de uma das duas franquias, cara, você vai ficar frustrado em 50% do jogo. Pode ser, pode ser. Ou pode ser que você aprenda, né, a gostar da outra, né? É verdade. É aquela coisa, com o tempo você gosta. Não, lá pro 30º episódio fica bom. É muito difícil não gostar de puzzle também, né, cara? Tem que ser muito ranzinza, chato. O cara que não gosta de puzzle a essa altura da vida dos videogames é o cara que é fifeiro e codeiro. Porra, pelo amor de Deus. É basicamente isso. É o codeiro fifeiro, né? Então, é momento da nota? Momento Notinha? Da nota? A gente dá nota, né? É, mas a nota é por metáfora, né? É por metáfora. Qual é a metáfora da vez, do lápis? Não, é aí que tá. A metáfora da vez é a seguinte. Como eu gravei 6 reviews ao longo de quase 6 meses, cada review é uma metáfora. Cada review é uma metáfora. Qual é a série do Netflix que você dá pra Professor Layton Phoenix Wright? Caraca, hein? Porra. Porra. Então, levando em consideração que o Netflix tem uma porrada de série que marcou marcou presença na minha vida antes do Netflix existir. Então a gente tá falando sobre exclusivo do Netflix ou o que não, tem no Netflix? Tem lá. Mas sério de televisão, tá lá no Netflix, tá valendo, tá bom. Ah, porra, então meu irmão... Vou... Desenho dos X-Men tem lá, tem vai desenho ganhar do Aladdin. Fresh Prince of Bel-Air, porque é foda. Hoje vai ser foda amanhã, daqui a 10 anos vai ser foda, cara. É muito pica. Aí, tio Phil! E essa história do seu leitão? Essa história do seu leitão, que encontrou um advogado e foram então ajudar as bruxas a se livrar da Inquisição que as queria queimar. Então, Professor Leitão, Fênix certinho. É. Pô, o nome é Professor Leitão versus Phoenix Wright 2 Ace Attorney, né? Fica parecendo que é o subtítulo do jogo. Não, tem? Então tudo bem, então tá ótimo. É pra 3DS, não é pra DS, é pra 3DS. E já tem aí na vendinha da esquina. Isso, tem 3D. Vale tem que falar, né? Porque tem jogo que não tem 3D. Em 3D. Então... Também em 2D em videogames selecionados. We're going even deeper. Take back everything that we've lost. Cause I'm already a demon. Ilapso! Oi, Emma. O que você tem, garo? Cara, acho que quando você gravou o primeiro review desse programa, não tinha lançado nem o outro jogo do Metal Gear. Como é que é o nome? O Ground Zeroes? Não, o Ground Zeroes já tinha saído. Já tinha saído o Ground Zeroes. Já tinha saído o Ground Zeroes, já tinha saído o Ground Zeroes. O primeiro review desse programa foi assim que a gente tava assim, vamos voltar com o Baixo Fim de Soco, é, os garotos de Liverpool voltaram, não sei, e foi, mas já tinha saído o Ground Zeroes. E foi a volta fail, não foi? A volta fail foi o programa de álbum de figurinhas que nunca saiu porque ninguém gravou. Valeu, bugou. Daqui a 2 anos vai gravar de novo, que aí a gente já esqueceu que falou. É, menos eu e Daigo, a gente vai falar as mesmas merdas, porque foda-se. Mas joguei umas 100 horas, 120 horas. Eu joguei 3 jogos esse ano, final do ano passado, esse ano. Far Cry 4, fizemos um review com o Bodinho pra esse programa. O Bloodborne, fizemos um review com o Dr. Tengumaru, tá nesse episódio. Bruno. E o Bloodborne eu joguei mais de 100 horas também, o Far Cry joguei mais 50. Bloodborne eu joguei mais 120 horas, mas sei lá, 20 horas é sou eu morrendo. E agora em setembro, assim que lançou, joguei a quinta iteração da nossa... Cara, a franquia que eu tenho todos os jogos originais e joguei 3. Metal Gear. Joguei 3 inteiros, né? Eu tô com o teu 2, não tô? Ah, tá contigo então. Tá, então é por isso que eu não tô achando lugar nenhum. Se tiver contigo, beleza. Se não tiver, perdi. Mas Metal Gear 5, quando saiu agora no 1º de setembro, foi aquele alvoroço. Era um dos jogos mais esperados. Já da própria geração, né? Por assim dizer. E da geração anterior também. O jogo hypado da vez, né? Porque agora o nego tá... Ai, meu Deus, Fallout 4, fap. Agora é Fallout 4, fap, já tem gente com bug, né? Porque... Moleque, eu nem percebi que lançou o novo Tomb Raider. Eu só vi, tipo assim... Ih, saiu. Eu acho que não lançou ainda. Lançou já, eu acho. Lançou? Bom, meu Xbox não tá aqui, foda-se. O fato é o seguinte, quando saiu Metal Gear 5 ano passado, né, o Ground Zeroes primeiro, a galera ficou naquela porra, olha esse Kojima, caralho, filho da puta, vai vender demo de um jogo. E ele conseguiu de novo, né, lembrando que ele, pra vender o... Ele vendeu aquele Zone of the Enders na época do PlayStation, tendo o demo do Metal Gear Solid 2 lá, e aí você jogou a fase, você jogava tudo que você jogava com o Solid no Metal Gear Solid 2, você jogou no Zone of the Enders. Aí quando veio o Metal Gear Solid 2, até esse ninja aqui de cabelo branco, foda-se você. Beleza, ele sempre consegue. E aí o Ground Zeroes é um jogo bastante curto. A gente jogou aqui na live, a gente zerou em meia hora, né? O jogo, ele é bem pequeno, ele realmente é uma missão. Eu não tinha jogado, aí você virou e falou, meu irmão, zera aí, rapidinho. Exatamente. Aí, tipo, zerou assim, terminou. Foi bem por aí. Né? E ele tem umas missõezinhas complementares. Eu lembro até hoje do Fox falando, caralho, moleque, que bosta, comprei esse jogo achando que ia jogar pra caralho, joguei 20 minutos e acabou. Pra você ver. E aí o lance é que, já, bom, quando saiu o jogo, o pessoal... soube, né, que ia meio que ia ser um demo do Phantom Pain, mas achava que ia ser um demo estendido, não um demo de 4 minutos, tem gameplay de 4 minutos, foi, beleza. O Phantom Pain, quando saiu agora em setembro, né, nem por isso ele perdeu todo o seu hype absurdo. A trailer de 10 minutos da E3, que mostrava a porra toda, você vai poder levar alguém com você pro campo de batalha, tem uma mulher com o peito balançando pra caralho que fica invisível, tem um cachorro, tem cavalo, tem... Cara, tem que lembrar que quando o trailer foi lançado, ele não foi lançado nem como trailer de Metal Gear, né? Ele foi lançado como um trailer do jogo misterioso chamado Phantom Pain. Rain. É, mas isso foi lá atrás, né? Isso foi lá no começão mesmo, quando ainda tava aparecendo só aquele cara de cara enfaixada. É, e nego descobriu que era Metal Gear Solid 5 porque tinha lá, tipo, os pedaços. No cantinho, das, é. As no letras cantinho, no canto, o nego é doente, né? Das internet. Welcome to the internet. Exato. Né? E aí, já partindo pros finalmente sobre o Phantom Pain, saiu em setembro, beleza, a galera jogou, o jogo tem bastante coisa pra jogar. Primeira coisa, ele é o melhor Metal Gear em alguns sentidos, e em outros sentidos, não é nem que ele seja o pior Metal Gear. Ele não é Metal Gear, bom. Ele reinventou o estilo de jogo, né? É, vamos dizer que ele reinventou, ele se reinventou no estilo de jogo. Eu sacaneava com o Bode falando que o Metal Gear 5, ele é um Far Cry em terceira pessoa. Você vai andar no deserto, tomar posto de avançada de inimigo, capturar bichinho, caçar bichinho. Fulton! Fulton! Que é a melhor coisa do mundo, Fulton. É, a melhor coisa do mundo é você subir no container e usar o Fulton no container, né? E ir pro infinito. E ir pro infinito e se teleportar pra base. Você vai construir sua base, vai capturar soldados, vai jogar online, vai dar tiro pra caramba. Metal Gear 5 se tornou um jogo de mundo aberto. Ele se tornou um jogo que demonstra todo o poder da Fox Engine, que realmente, caralho, aquilo faz tudo. Tudo que você pensar, a porra do jogo faz. E é bonito pra caralho. Bonito para um caralho. Tô preso dentro do banheiro, vai passar o soldado, vai abrir a porta do banheiro, vai me ver lá dentro e vai me atirar. Você bota pra tocar na sua fita cassete que tem alto-falante, uma fita do soldado cagando. E aí o soldado lá de fora vai... Ih, tem um cara aqui cagando. E você vai embora. Errado. Tem tudo na porra do jogo. Claro, tem detalhes, a inteligência artificial, às vezes tu tá do lado do cara, o cara não te vê. Lesados. Soldados soviéticos, né? Deve ser Stormtrooper aquela porra. Mas, em vários sentidos, o Metal Gear 5, ele é o melhor Metal Gear porque ele tem uma jogabilidade que te permite qualquer porra. Mundo aberto é sempre uma parada maneira, se não for mundo aberto limitado. Eu vou te fazer uma perguntinha, Lápis, que é perguntinha digna de programa de Metal Gear que leva uma discussão grande. Então, tenta responder resumidamente e rápido. 10 segundos. É, um dos fatores mais interessantes de Metal Gear era o fato de você estar sempre fechado em algum lugar, ou preso numa... Ou você está preso numa base, ou você está preso numa floresta, ou você está invadindo uma cidade que está todo explodindo. Você não tem muito pra onde fugir. Então, uma das opções é se esconder e rezar pelo melhor. Metal Gear Solid 5, você tá num mundo aberto. Então, tecnicamente, se der merda, você pode fugir. Isso não tira um pouquinho da magia do jogo? Quando você tá em missão, você não pode fugir. Quando você tá em missão, você tem a área da missão. Se você sair da área da missão, falhou a missão. Uma vez que você esteja dentro da área da missão, o fugir sempre, às vezes, é uma coisa limitada dentro dos seguintes panoramas da jogabilidade. Você foge demais, alguém te viu. Você foge de menos, alguém te viu. Então, você ainda tá limitado nesse aspecto quando tá fazendo as missões. Quando você tá perambulando pelo mundo, realmente, você pode fugir, entrar no seu carro, entrar no seu cavalo, pedir pro Pequod, que é o melhor wingman do mundo, te buscar de helicóptero e vai embora. Nesse sentido, sim, é o menos Metal Gear. Porque você não tem mais aquela ambientação fechada, câmera fixa, igual no primeiro, né? Coisa que foi mudando aos poucos. Você não tem mais esse contexto de sala fechada. Acabou. Isso não tem mais. Outra coisa que não tem, por exemplo, é luta com boss. Tem três ao longo do jogo. Sério? É uma característica... Porra, aqueles sério. Bosses escalafobéticos, não tem, não? É característica fortíssima de Metal Gear, não tem mais. Primeiro capítulo, o prólogo do Metal Gear 5, ele tem toda a cara... Ele é muito Metal Gear. Você fica meia hora só olhando, não faz nada. Depois você passa 20 minutos se esgueirando pelo chão, andando rastejando mesmo, porque, né, lembremos, vimos todos no trailer, você começa um cara sem braço, vai doer pra caralho meu braço, velho. Você tá sem braço na parada. É óbvio, velho. Aí vai você e o PC Guzmão andando pelo hospital. Esse prólogo, cara, ele tem explosão, cavaleiro de Pégaso de fogo cavalgando, flamejante voando, moleque com máscara de gás voando, cara pegando fogo, maluco todo enfaixado que dá tiro pra caralho. Psycho Mantis, criancinha, helicóptero sendo usado como arma pra decepar a cabeça do soldado, explosão, mais explosão, tu perde o braço, o cara te dá um braço biônico do Lula porque não tem o dedo mindinho. Tudo isso no prólogo. O prólogo é frenético. Mas quando o jogo começa... O prólogo começa... Bonito, moleque. O prólogo é assim, caralho, Jarbas? É Guarapari, Búzios, minha arte total. Mas aí quando o jogo começa, ele dá uma sentada no facho. E aí uma característica que é muito forte do jogo é muitas missões, e o jogo tem 50 missões, são missões do tipo... Boss, apareceu um frila aqui que a gente tem que fazer pra ontem e o cliente mandou refazer o Photoshop. Vai lá e refaz. Aí tu vai, pousa na porra da base soviética, fultoniza ou mata uns caras lá, volta. E aí, por acaso, quando os caras chegam na base, o Cass fala: boss, os caras aqui falaram pra gente que isso aí é um plano da Cypher que a parada vai ficar feia aí, mano. Então eu tô te contando isso aqui, na moral. Né? Porque, porra, pra tu ficar ligado. E não é codec. Acabou codec. Inclusive, acabou o Snake, ou boss, enfim, qualquer que seja o protagonista, como aquele personagem que passa metade do jogo falando. Tem um motivo pra isso que no final do jogo fica claro, e que é o que estraga o jogo. Tem um motivo da metalinguagem de se fazer jogos que é jogo de mundo aberto, realmente, o protagonista costuma falar menos. Por fim, o protagonista, no caso, em termos termos de ser humano, era o o Jack Bauer. E ele é um cara, hoje em dia, suponho que seja caro. Então, quanto menos ele falar, sim, mais barato. É, então, o Snake Falastrão acabou, não tem codec, não tem sala fechada, poucas boss fights, não tem tantos personagens assim quanto em outros jogos. O elenco do Metal Gear 5 é basicamente o elenco que aparece nos trailers. Snake, Kazuhira Miller, o Ocelot, a Quiet, né, a mulher com os peitos gigantes, o cara, Cold Talker. O peito dela balança tipo Dead or Alive, moleque. A boneca que saiu dela, o peito balança, nesse nível. O Cold Talker, o Emmerich, o molequinho chamado Eli, que enfim, todo mundo sabe quem é, e o vilão que é o Skullface. Acabou, não tem muitos personagens. E o moleque que voa, que também todo mundo sabe quem é, né? Então tem poucos personagens. Se você comparar com Metal Gear Solid 1, por exemplo, que tem aquela caralhada de gente só na Foxhound, fora a caralhada só de bots. É, aquela caralhada só de Foxhound, aquela caralhada de gente no codec falando contigo, gente que nunca apareceu, mas tá lá falando com você. Pô, e aí, cara, tu sangue bom? Deixa eu mandar um coé aqui. Pô, curtia isso pra caralho, tem lá. É, isso é uma característica. O jogo não ficou ruim por isso. O jogo ficou ruim. O jogo não é ruim, tá? Mas o jogo, no final, ele se estraga. Moleque, do jeito que nego ama esse jogo, que você falar se o jogo é ruim, nego se mata aqui. Cara, você vai ver aí com uma galera que é bem fã de Metal Gear Solid, que o 5, ele foi muito legal em uns pontos, ele decepcionou em vários outros. O jogo tem nessas 50 missões, as primeiras 31 fecham o primeiro arco da história. Uhum. Dá um final do jogo pra você. Aí tem, beleza? Aquele final A. Tem aquele final A. E aí passa um trailer muito maneiro, que é tipo, segunda temporada. E aí tem a segunda parte do jogo. Missões 32 a 50. Aí você vai ver o verdadeiro final do jogo. O problema é que nesse meio do caminho, você vai praticamente fazer uma outra missãozinha nova, mas de resto, é tudo missão repeteco, em modo subsistence, em modo se tiver ainda o game over, em modo difícil pra caralho, das missões da primeira parte. É uma versão light do Bravely Default. Exatamente isso. É razoavelmente light. Só que eu acho que o Bravely Default, ele não se prejudica tanto. Porque o Bravely Default é uma dedada na bunda, né? Mas o Bravely Default, você consegue skipar essas porras, e isso faz parte da história, meu mal. É meio que uma segunda chance. No Metal Gear 5, não. É meio que assim, eu quero fazer 50 missões, porque é um número bonito, vou fazer isso aqui. Como ele dividiu as missões, né? O Metal Gear, de modo geral, sempre é um filme, né? Tem aquela cara de filme. O Metal Gear 5, a gente viu aqui, né? Ele é uma série de televisão. Cada missão começa, tem lá os créditos, não sei o quê, e aí termina, passa os créditos e tem aquela carinha de produzido por Kojima Productions, Fox, não sei o quê, Konami. E aí vai pro próximo episódio. E pequenas coisas no jogo, e quem jogou vai entender, te dão a dica do final que vem pela frente. São coisas tipo, a coisa não ser formatada como filme, ser formatada como série de televisão, que é diferente do que sempre foi. Todas as dinâmicas, né, dos grupos que o Snake se envolve, tem alguma coisa de raposa no meio do nome, e esse agora é cachorro. Cachorro? Cachorro? Aliás, o cachorro é a melhor coisa do jogo, o cachorro. E o Snake fala assim, não fala tanto mais. Então, várias coisas que vão aparecendo assim ao longo do jogo vão te ticando. Fala, isso aqui já sei pra onde tá nessa porra. E, bom, a segunda metade do jogo me decepcionou bastante. Decepcionou, acho que é metade da internet. Tem uma história em quadrinhos que um cara fez aí, um fanfic, em algumas páginas. Você tem uma versão definitiva muito mais foda no final do jogo. Mas a primeira parte do jogo é sensacional. Mesmo com essas diferenças, mesmo com pouca boss fight, mesmo com tudo isso, é um jogo bem legal. É um jogo que você vai jogando, e quando você vê, você tá tacando full tom em soldado, porque foda-se. É muito maneiro. Pô, e olha que eu achei o final do Ground Zeroes maneiro. O final do Ground Zeroes é legal. O problema é que no fim das contas... É muito adulto. É muito adulto. O final do Ground Zeroes, ele ganha uma importância absurda no Phantom Pain. Ele explica tudo que o Phantom Pain é. Nesse sentido, o Ground Zeroes ganhou uma importância muito grande. Você vê o final do Ground Zeroes como flashback no Phantom Pain. Então, assim, ninguém te obrigou realmente a comprar o jogo. Isso foi legal da parte da Konami e do Kojima. Mas... Mas todo mundo comprou, então foda-se, né? É, todo mundo comprou e agora já deram até de graça no PS4. Mas não desceu. O final truzão do Metal Gear 5 não desceu. Foi uma decepção pra mim. Mas a primeira parte foi bem legal. Foi, porra, sensacional. Valeu cada minuto, valeu cada segundo que eu joguei. Disso eu não tenho dúvidas. Na jogabilidade desse jogo, cara, por ser mundo aberto, a gente tem várias daquelas coisas que você tipicamente vê, de interagir com o cenário, poder pegar carro e sair andando por aí. Eu não nem lembro agora se em outros Metal Gears a coisa dos veículos é tão presente. Cara, mas... não lembro de dirigir veículo em nenhum jogo que não fosse o Peace Walker. É, o Peace Walker, porque o Peace Walker já é meio que um pré-Metal Gear 5, né? É. Constrói base. Mas agora, esse mundo aberto e essa coisa de ter veículo... Aliás, você corta isso ou bota um pi, mas é muito frustrante você levar um jogo inteiro construindo uma base pra ela ser destruída em 5 minutos de Ground Zero. É, mas isso tá no trailer, cara. Isso não é spoiler, não. Então tá. O fato é que... É muito escroto, cara. É muito triste. O fato é que a forma de como você tem como construir a sua base, né, e colocar soldado lá, ela meio que te incentiva o combate. É um combate um pouco diferente, né, que não é um combate tipo, vou matar todo mundo, porque morto não compõe exército. Mas você tem que pegar os caras e botar os caras no helicóptero, fulltonar os caras. E isso te incentiva a combater. Nem que se seja, você tipo, matar todo mundo, você ganha um chifrão bolado. Chifrão bolador. Mas é um combater assim do tipo, ou põe o cara pra dormir, ou vai no sapatinho e bota o cara pra dormir no mata-leãozinho. É, só que a pistola de dormir é uma parada que só bota o cara pra deitar direto se for headshot. E se você começar a dar muito headshot no jogo, os caras começam a andar de capacete. Isso é uma parada que eu tava com o Lupe aqui em casa jogando. E aí eu tava lá andando no alto headshots, aí tinha um cara lá, puta que pariu. E eu que agora já sou o senhor fodão do headshot de controle, né? Que nem todo mundo, que eles fazem ser mais fácil pra isso mesmo. Olhei o cara lá, puta que pariu, pim! Aí fez um barulho assim, pim! De metal. Eu falei, caralho, que porra é essa? Aí o Lupe falou, pô, cara, os caras estão de capacete, você deve estar dando muito headshot. Aí os caras começam a andar mais de capacete. E aí se você bota o cara pra dormir com um monte de tiro no joelho, o cara vai dormir na frente dos outros e os outros caras ou vão acordar ele ou vão ficar em estado de alerta. Mas foi um jeito legal de incentivar o combate, a coisa do Fulton. A coisa dos companheiros, porra, é fantástico você ter alguém com você. O próprio começo... estilo de jogo sandbox, ele pede um pouco mais de combate do que essa franquia normal de Metal Gear, né? E é legal porque você viu o Metal Gear indo pelo lado inverso, que ele fez todos os jogos depois do Metal Gear Solid 1 irem também, que é a coisa do stealth. Metal Gear Solid 1, ele meio que falou, ó, meu irmão, tu quer ser maneiro? Tu vai ter que ter stealth também, otário. E jogou. Uncharted tem stealth, Far Cry tem stealth, sei lá, tudo tem stealth hoje em dia. Né? E o Metal Gear falou, acho que eu vou fazer o contrário dessa vez. E foi por um caminho diferenciado. A coisa dos companheiros, que no começo é só o cavalo, depois você vai ganhando os outros, o cachorro, a Quiet. Cachorro? Cachorro e o robô. Você tem um gearzinho pequenininho que anda, cara, contigo. Pessoas com tapa-olho já são mais badasses, né? Agora, você bota um cachorro lobo de tapa-olho, é muito irado. Lobo, né? De tapa-olho, né? É, a coisa da Quiet, acontecem certas coisas em volta da Quiet que, enfim, geram muita controvérsia. O Kojima, depois, ele mesmo foi lá falar que a Quiet não era o Chico, e não é mesmo, tudo bem, isso aí ele deixou claro que não era. Ia ter sido muito mais maneiro se fosse. Mas o Kojima fez uma papagaiada muito grande em cima de falar, ai, quando vocês descobrirem porque a Quiet anda quase nua, vocês vão ter vergonha de ficar criticando. Cara, não fiquei com vergonha de criticar, não tinha nem mínima necessidade. Uma tecnologia de anos 80 de Metal Gear 5, é que a única coisa de anos 80 ali é fita cassete, o resto é tudo 2030, a Quiet não precisava ser pelada. Mas beleza, enfim, japonês, isso aí é Japão, né? É uma pena porque você vê Metal Gear indo na direção oposta de novo a que ele sempre foi. Por exemplo, a Meryl, que era uma mulher que usava uniforme militar, nunca foi uma apelação sexual. Não, mas você tinha personagens femininas bem apelativas, tipo a Sniper Wolf. Você tinha a mulher, a lourinha lá do 3, eu esqueci o nome dela, que é a Big Mama. Eva. É. Isso sempre tem, isso é normal, mas a questão é que agora no 5 só tem isso. Uhum. A única mulher do jogo é a Quiet. Ela é a única mulher do jogo. Aparece ela... a Eva no jogo? Spoiler, né? Entendi. A Quiet, ela é a única mulher que aparece ativamente no jogo e ela nem fala. Então, calcule, né, o efeito que isso causa, de certa forma, né? Uhum. Você tem uma mulher só no jogo e ela não abre a boca. Então, maneiro, bacana. A minha grande dúvida de Metal Gear Solid 5 é se ele faz realmente a ponte legal com os primeiros Metal Gears ou não. Faz uma ponte com os primeiros Metal Gears. Que não é o Metal Gear Solid, lembrando pra quem... O Metal Gear de MSX, yes. Ele faz a ponte dele. Ele faz uma ponte. Ele faz a foda-se ponte. Ele faz a ponte Kojima, né? Que é aquela coisa... A gente sabe como é que é a história de Metal Gear. É uma história que tem ideias gerais muito legais, mas se você for tentar costurar ela, não costura, porque um nó não fecha no outro, né? Uhum. Então, só um instantinho que chegou uma parada que eu tenho que ter o interfone. Já é. Comida, pizza? É, kibe. Olha o kibe! Opa! E o Lápis foi ali dar uma resinha rapidinho. A famosa ré no kibe. O diferencial é que o Lápis pede a ré no kibe pelo telefone. Ele fala, oh, eu gostaria de um kibe aqui, porque marcha ré tá coçando forte. Quando chegar aqui, vai dar aquela rézinha, né? Tração nas quatro rodas. Tem duas marchas, né? Aí bota duas na ré, aí vai força. Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. Acorda o bezerro e a vaquinha, pois já cocoricou dona galinha. A gente sabe que agora com os rumos que a Konami e o Kojima tomaram, né, essa relação aí que foi conturbada, ficou inexistente, enfim, tá muito nebuloso ainda, é capaz de a gente não ter o tal do remake do Metal Gear e do Metal Gear 2, que teoricamente haveria lá dentro da Konami, ou enfim, não sei de quem os direitos de Metal Gear pertencem. Já tem... falando do Metal Gear, não do Metal Gear Solid. O do Metal Gear MSX. Mas, enfim. Porra, jogar com Solid Snake é ser irado. Que é um personagem que aparece muito pouco, né? Uhum. Ele aparece no no 1, e no... o 2 não conta, é. E o 4, né? E ele assim, no 4 é o Antônio Fagundes. É, agora. Exatamente. Você joga só como ele, truzão mesmo, no 1. No 1, né? E o nome da porra da série é Metal Gear Solid. É. Tinha que ser Metal Gear The Boss. Mas no 1 também você joga com ele dando mortal de costas e dando chute no míssil, moleque. Pode crer. No, é um personagem maneiro. GameCube. No GameCube. Resumindo a história, Metal Gear 5 The Phantom Pain, ele é um jogo muito bom. The Phantom Penis. The Phantom Penis. Ele é um jogo muito bom. Ele é um jogo que, em alguns momentos, ele vai ter uma leve queda de ritmo ao longo dessa primeira, entre aspas, temporada, mas ele, mesmo nesse ritmo mais lento, ele vai se manter num ritmo bom. Então ele sempre vai ser um jogo bom e um jogo gostoso de jogar. Mecanicamente dizendo, ele é gostoso, é uma delícia. Ah, delícia. Ele nunca vai deixar de ser. Agora, em termos de história, teve uma derrapada muito feia que não estragou o jogo, mas estragou toda a segunda metade do jogo, pra mim, e que vai deixar a galera que é fã, que tava realmente esperando, porra, o Metal Gear 5, e assim, agora a gente sabe que talvez seja o último Metal Gear Solid, depois dessas brigas aí, etc, e não vai ter, né, não ficou legal, não ficou bom. E convenhamos que a força da série sempre teve na história, na trama que você queria ver, né? Exatamente, né, e esse jogo agora não foi por ser mundo aberto, isso não interferiu em nada, foram algumas decisões de design que poderiam ter sido diferentes e não foram, e pensando fora do jogo, e como o jogo termina, pra mim, pelo menos, acaba que tem um motivo, tem uma explicação, mas não me convenceu. Então, o jogo valeu o meu dinheiro, eu paguei R$190, sei lá, no jogo, no lançamento, paguei o preço cheio, joguei pra caralho, de vez em quando eu olho meu braço. O game ainda penso, da pessoa é pra jogar mais um pouquinho, mas fiquei com certas ressalvas. Mas, Metal Gear 5, Dor Fantasma, belíssimo jogo. Eu recomendo a quem tiver afim de jogar um mundinho aberto aí, espionagem, tática, ou Metal Gear, Body Foda-se The Boss. O Pênis Fantasma. Agora você vai ter que me pedir pra dar uma nota pro Metal Gear 5. Sim, você vai ter que mas tirar não do, é uma do nota, pênis, papo. Não é, qualquer metáfora. Coisa, você vai ter que dar uma metáfora. A metáfora que você vai ter que dar para Metal Gear Solid 5 e Lapso é uma bela de uma cantada numa gaja. Uma cantada numa gaja? Vamos pensar... Não precisa ser em português, em português de Portugal. Então eu vou falar em japonês. Waifu. Cara, a melhor cantada que você poderia dar numa mas mulher... O jogo merece a melhor cantada? Tem que pensar nisso. Não, condizente com Metal Gear 5. Ah, tá. É o seguinte, gata, embarca comigo nesse paraquedas que a gente vai voar lá pra casa e fazer várias paradas na base. É tipo, começou irado e o final ficou uma merda, né? É tipo isso. É bem por aí. E se eu fosse pedir pra alguém fazer a comparação, originalmente esse review ia ser do Negão Gostoso, eu ia pedir uma temporada de 24 horas pra esse jogo. Porra, também porque, encaixa bem. Porque é isso que é. Estamos chegando mais uma vez ao final do nosso podcast. Eu gosto de jogos. Tem mais delongas. Gostaria de deixar aqui um recado para a massa funkeira que não nos leva mal. Vem com paz e amor curtir o festival. Exatamente. Queria, sinceramente, aproveitar esse espaço aqui que só tem eu e você para fazer esse encerramento aqui. E, no fundo... Eu e você, você e eu. Gente. Agradecer à comunidade do Baixo Frente Soco. Vocês são muito legais, vocês são muito fodas. Nosso grupo do Baixo Frente Soco no Facebook é mais